I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Deis de volta para o podcast da MTV, edição 74. Sejam bem-vindos. Aê! Que beleza. Que pois voltou, é, gente. Estive ausente, os caras tomaram conta. Aliás, deixa eu apresentar todo mundo aqui, né? É, a minha. Eu até perdi o jeito, cara. Fora, eu perdi o jeito. Ferrujou, tá velho já pra isso. É, a minha frente, Léo Miranda. E aí? A minha direita, Borbs. Olá, tudo bem? E lá no Rio de Janeiro, Álvaro Campos. Pois é, o Álvaro está fora porque ele foi fazer o lançamento, uma festa ultra chique, que, pra qual a gente não foi convidado, obviamente. Sim. Ah, sim, dos buchas. Dos buchas. É, aliás, muito legal, se você não viu ainda, é, lá na comunidade do Orkut do podcast tem um post com os buchas, ou no YouTube. No Judão também. No Judão, tá lá, no Judão também. Ou seja, uma série de ficção que o Álvaro está fazendo pra TV hoje lá no Rio, e é muito legal, muito bem feita, com o Gregório do Vivier. Grande conhecido dos nossos queridos nerds. Exatamente. É um humor carioca. É isso aí. E por falar em estar no Rio, quero fazer um protesto aqui. Proteste. Porque desde a edição 70, que eu acho que eu tô aqui, 69, eu sou o único que participa de todas as edições e meu nome não está na página do podcast Cinema da MTV. Que vacilo. Isso é um absurdo, gente. Mas é que eu sou um cara desleixado. Lá no topo, né? É, exatamente. Verdade. Será adicionado. A gente tava testando por enquanto. Ah, cara. Tá. Beleza, então. Agora vai, né? Então tá bom. A gente tava vendo se alguém ia te citar nos e-mails. Pô, já foi. Passado, tá indo, tá, né? Não, agora é experiência constante nos nossos e-mails. Muito bem. E qual que é o tema de hoje, hein? Então, o tema de hoje, fusão Disney e Marvel. Cara, essa notícia, impressionante como não vazou antes, né? Ninguém falou nada sobre isso antes. E agora pegou a comunidade toda... E a comunidade do que, hein? Toda a comunidade. A humanidade. É, bem isso. Segunda-feira de manhã, mano, você vê isso. É. É, cara, nossa, é como assustador. Uma bigorna na nossa cara, né? É. Pois é. Pois é, uma fusão de duas mega empresas que rendem muito dinheiro, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, antes os recados e os e-mails da semana. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Muito bem, os e-mails hoje se referem à edição pirata do podcast. Queria deixar, dizer publicamente, dar publicamente meus parabéns a vocês. Obrigado. Admito que eu fiquei emocionado. Momento gay, vai. Eu já tive um momento gay por e-mail com esses caras. Porque eu sou seguro da minha posição. Faço isso em público também. Eu estive ausente porque eu rompi os ligamentos do meu tornozelo direito jogando futebol. Invejoso, coisa que eu faço muito bem. Invejoso do caramba, velho. Eu já preciso começar a tomar cuidado, né? Exatamente, cara. Ficar esperto cuida. Agora. É a maldição que assola. Que puxa o pé do... Isso é olho gordo, né, cara? Nossa concorrência tá olhando, sabe que a gente tá crescendo cada vez mais e está olhando... Vamos tomar um banho de sal grosso? Sim, tá precisando. Pois bem, ainda estou com uma bota que imobiliza meu pé... Mas estou me recuperando muito bem. Sexta-feira eu vou no médico, amanhã eu vou no médico, pra saber até quando que eu fico com essa maldita bota, nesse calor infernal. É uma merda. No inverno paulistano, né? Calor no inverno. É. Muito bem. Parabéns mais uma vez. Obrigado, vocês realmente me emocionaram. Eu achei que não ia ter podcast. Tava pensando em fazer uma edição picareta em casa sozinho. Qual foi a minha surpresa? Ah, o Léo, você que me ligou primeiro, né, Léo? Foi. Dizendo que vocês iam gravar, eu falei, pô, que legal, cara. Fiz um esforço de vir até aqui, até a gente vir na quinta-feira pra editar a parada, com o pé inchado e doendo, mas precisava estar aqui. Aliás, então, só pra constar, o Ondei nos sabotou várias vezes durante a edição. É verdade. Como assim? Ele se aproveitou. As vinhetinhas, as coisinhas assim. Aquela vinheta do... Vamos colocar a vinheta agora pra você ouvir como é que era. Caiu. Perdeu. Que loucura. É, pois é. Enfim. Eu juro que isso não foi editado. Mostra bem como a gente tava, tipo, tinha foco no que a gente tava fazendo. Não, se a gente for pegar em qualquer edição, vou ter momentos como esse que eu achei engraçado, particularmente engraçado. Enfim, parabéns, obrigado, vocês são demais, tá? Opa. Então vamos aos e-mails. Oh, alguns recados. Antes, primeiro, como sempre, a nossa comunidade no Orkut está crescendo cada vez mais. E mais do que isso, mais do que está crescendo, é ver uma comunidade ativa de pessoas escrevendo, postando, criando tópicos, criando enquetes. Enquetes onde dizem que o Álvaro é melhor do que eu. Pô, eu fui lá dar um voto pra mim que eu tava zerado. Eu votei, né? Em mim, tá certo. É, enfim, um abraço. Não vou falar o nome de todo mundo aqui de novo, mas um abraço pra todos vocês que fazem essa comunidade do podcast de cinema da MTV ser uma coisa tão legal e tão agradável. Outro recado, o feed está funcionando, menos para a edição 62, pelo que eu pude perceber. Cara, eu preciso colocar as edições antigas no iTunes. É, eu peço paciência, é um trabalho braçal e que me falta tempo para fazer isso, mas aos poucos eu vou colocando as edições antigas lá também, beleza? E a edição 62 estava com problema, vou corrigir isso muito em breve. Lembrando, o feed, você simplesmente copia o endereço no seu iTunes e recebe os podcasts de grátis e sem ter que entrar no nosso site horroroso. Não, brincadeira, eu gosto. E do Judão, né? Dizer que esse podcast não é só mais podcast da MTV. Ai, que chique. É o podcast do Judão também, né, cara? Agora dominando, né? É. Aproveitando que não tem mais que editar, fazer nada, olha aí. Tá fácil, né? Agora tá tranquilão, né? Pois é, Borbis, muito obrigado por ter abraçado a gente, assim como nós abraçamos você. Ah, que gostoso. Muito bem, alguns e-mails. O primeiro é do senhor Ailton Ramos, que foi lido aqui há duas edições. Vocês já vão lembrar quem é esse cara. Olá, galera do podcast. No podcast passado, no caso, é o retrasado, vocês leram meu e-mail. Sou da cidade de Varjota. Entre parênteses, a cidade mais sexy do mundo. Pois é, esse trocadilho já faz sucesso por aqui. Acho que é uma piada recorrente lá de Varjota. É a cidade mais sexy do mundo. Será que as garotas de Varjota são interessantes? Não, imagina ele no Silvio Santos, né, que o Silvio iria perguntar pra ele, mas quem nasce em Varjota é o quê? Varjetadonense? É uma boa pergunta. Varjota. Ai, ai. Seguindo o e-mail do rapaz. Varjotense. Voltei só pra dizer que o pior acontece na capital Fortaleza. Lá tem um bairro de mesmo nome. Mas o pior é que o bairro Varjota fica ao lado do bairro Papicu. Putz! Ou seja, beleza, né? Ali era a zona de prostituição da cidade que foi. Mas os de Papicu são virgens. Nossa, Varjota deve ser alguma coisa, tipo um pássaro. Então, né? Aí ele diz aqui, só pra lembrar. Aí acho que é a explicação do dicionário. Varjota, Varja mais Ota, região nordeste. Várzea ou Varja pequena. Então é uma varziazinha, né? Entendi. Né? Várzea é um campo. Ah, perde, né? Toda a graça. É. Perde toda a graça. É, eu vou fingir que essa história não existe. Eu prefiro que a explicação disso seja igual ao nome do Bussunda, que é a fusão de duas palavras legais. Seguindo brincadeiras à parte, parabéns mais uma vez, até a próxima, pois it's all so fucking hysterical. É, realmente, fucking hysterical é uma boa palavra pra definir os podcasts. Vamos lá, e-mail de Paulo Lima Neves. Fala um day, se tiver por aí, Léo Álvaro e Borbis. Galera, gente boa pra caralho, eu sou o Paulo do Salvador e comecei a acompanhar o podcast de cinema desde a edição de anime mangá. Como sou louco por anime e adoro desenhar mangá, me chamou bastante atenção. Ouvi e achei sensacional. Com toda a certeza do mundo, esse é o melhor podcast de cinema da MTV de todos os tempos. Sim! da última década. Da década. Desde então, tô colado nesse link, melhor ainda com o feed para iTunes. Já reelegi meu melhor dia da semana, quinta! Olha só que legal, né? Não aguento mais pagar de chato porque só falo de vocês lá na sala. Não, sala de justiça? É, mas não fica só falando, bota nos alto-falantes. Isso, né? Isso. Invada a sala da sua diretora, onde provavelmente fica central os alto-falantes. Ainda existe isso. Aqueles microfoninhos de recado. No tipo meu colégio tinha lá, mas não funcionava. Tinha o alto-falante. Você rezava pra funcionar, né? Que hora que funcionava, você tinha que sair da sala. A aluna se reúne na sala de futebol para a cantarina nacional. É, legal. Aliás, cara, por falar em nacional, quem não viu, veja... Vanusa. Genial. Dando uma nova letra, um novo poema. Vanusa, parabéns. E diga aí, o que é isso que você tava usando? Pelo amor de Deus. Me dá uma dose. É. Sensacional, né, cara? É. Cara, quando você tem um filho que nem o Rafael Vanucci, é normal que você fique meio fora do seu centro, né? Mas vamos lá. Sobre o podcast Revolução, ele fala o seguinte: já achei que esse bacanal de edição anterior, intitulado Revolução, foi foda. Mesmo mantendo uma pauta estilo Sônia Abrão, entre parênteses, sem pauta, gostei de qualquer jeito, pena que durou pouco, me acabei internamente, principalmente com as versões a la capela, é a capela, melhor, das vinhetas. Internamente, porque eu tava ouvindo no Buzu, também conhecido como Buzão, aqui em São Paulo a gente fala Buzão, né? Resumindo, não dava pra gargalhar aos quatro ventos sem parecer, no mínimo, louco. Isso aconteceu comigo. Às vezes me pegava com um mega sorriso estampado no rosto e sem querer acabava encontrando com olhares de meio mundo de pessoas. Que constrangedor. Principalmente se forem do mesmo sexo, né? Tipo, olha lá, o cara pagando um pau pra mim. É, em meio do kill. E aí, Ondei, Léo, Álvaro e Borbis. Olha só, Borbis. É, ninguém fala agora. Tô mandando este e-mail para parabenizar vocês pelo podcast. É bom mesmo, comecei a ouvir de tanto que a minha amiga Thalita fala do Ondei e do podcast, que acabei ouvindo e achei muito bom. Só não concordo com ela quando o assunto é o Ondei. Vamos lá. Aí depois entre parênteses, lindo, inteligente e engraçado. Espero que quem diga isso é a Thalita e não ele. Mas é, porque ó, quando no máximo você é um cara gente boa. Aliás, o que você fez pra ela te achar tudo isso? Abraço, Caio Roberto. Observação, Ondei manda um beijo pra Thalita porque ela te adora. Thalita, um beijo pra você. E, Caio, ela é uma pessoa de bom gosto, né? Que sabe reconhecer as qualidades. Pois é. Igor Guaxinas, esse sim, um velho conhecido do nosso podcast. Ha! Já acompanho o cast há muito tempo, inclusive fui um dos que deu a ideia do podcast 69 pornô. Aí, Léo. Não. Como eu já disse, não era ideia sua. Cara, as ideias, se você não levar a sua ideia a público ou gravar de alguma forma, você perdeu, cara. O cara que mandou e-mail já era. Não, falou mas internamente a gente sabe que não é verdade. A gente sabe. Mas é fato que o e-mail do Guaxinas foi uma coisa a mais pra gente fazer esse podcast pornô. É somente que a gente percebeu que o povo clamava por isso. Exatamente. E a chance que a gente teve de, pela primeira vez na vida, estar frente a frente com uma atriz pornô. Ah, é verdade. A primeira e única, provavelmente. O começo do podcast já foi foda, rilitros. Sobre a introdução, né, a vinheta. O Bossa, no caso sou eu, quebrou o pé. O Léo Madeira falando. O Álvaro com sua herpes. Parabéns pelo Buchas. Ele diz... E o Borbis, nem sei o que falar do Borbis ainda, mas o Judão tá foda, acompanho desde muito tempo. Achei engraçado o Judão TV no dia lá da estreia do troço do Avatar em IMAX. Engraçado, ficou uma bosta, só. É. Pra mim tá bom, ficou bom, mas ficou uma bosta. Ele só fala, só que não dá pra entender porra nenhuma. Acho que a graça era isso, né? É, tipo, os dois bobos falando, ninguém sabe o que tá falando. Que beleza. Falando nisso, acabei de entrar na comunidade do cast, acho que irei participar e animar aquilo lá. Enfim, que o Ondei passe uns dias de férias com o pé dele. Que cuzão, né, velho? O cara quer o seu lugar, velho. Exatamente. E parabéns mais uma vez pelo cast, escuto normalmente no trabalho quando estou indo pra casa no MP4. Tem duas perguntas pra gente aqui. O que vocês acham de O Hobbit se sair em 3D? Não vai sair em 3D, né? O Guilherme Toro já falou. É, até agora não. Ele falou que se o Avatar foi muito bem, se a galera com o mercado exigir, ele até pensa em fazer, mas inicialmente não vai rolar. É uma grana a mais violenta, né? Você viu que o Guilherme Toro já tá há um ano na Nova Zelândia, cara? Sim. Caralho, velho. Tá vendo o que há um ano? Vendo locação? Acho que ele tá trabalhando na UETA lá, junto com o nosso querido... Na criação de Peter design, Jackson, acho que é, né? Cara, eu aposto muito em O Hobbit, cara. Eu gosto muito do Guilherme Del Toro. Eu acho que vai fechar muito bem a trilogia, porque... Fechar a trilogia? É, fechar não, abrir, né? Mas, tudo bem. Vai ser uma trilogia, né? São dois filmes. Trilogia. Diz, que tá, junto com os rumores, o 3D, surgiu a história que seria um terceiro filme a mais, que seria, tipo, a ligação entre o Hobbit e o filme. Mas aí seria que ser uma história inventada. É, seria uma história inventada. Aí dá um medinho, né? É. Aí dá um medinho já. Pois é. Será que eles não teriam que ter uma autorização da família do Tolkien? Eu acho que eles têm os direitos. Vendendo bilhões. Não, sim, mas pra criar uma coisa nova, assim, pra criar uma história nova. Bom, sei lá. É, não sei, cara. Autorização significa pagar uma grana pra família Tolkien. Isso é tranquilo. Que também, velho, a família Tolkien tá enchendo o saco do Hobbit, da New Line, porque quer receber. Enfim. Aquela coisa, né? Tem sempre grana. Sim. Grana. E outra pergunta que o Guaxinas faz aqui é sobre o The Last Airbender. Será que o filme vai ficar igual ao desenho? E fica lá infantil? Eu não sei, porque eu nunca vi o desenho. Eu também nunca vi, mas eu acho que infantil não vai ficar. É, o Shyamalan... Pelo trailer, eu acho que não tem nada de infantil aqui. É. Não, e o Shyamalan... O Shyamalan Blurs não tem essa pegada de fazer coisa infantil. Até A Dama na Água, que é um filme que ele supostamente fez pra crianças, era um conto que ele falava pra filha dele e tal... Não ficou infantil. Você vê que há uma tentativa, há um esforço, mas não ficou infantil, não ficou nada. É, eu acho que não vai ficar, não. Mas, enfim. É, vamos esperar que o Shyamalan tenha acertado a mão, né? O Fim dos Tempos é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, de verdade. É uma bosta foda. Gigantesca, impressionante. E é ruim ver que é um dos caras que fez um dos melhores filmes. Sim. De todos os tempos, fazer um dos piores também. Fez excelentes filmes. Eu gosto de todos os filmes dele. De A Vila, A Dama na Água, gosto menos do que os mais fodas. Tipo, Seu Sentido, do Corpo Fechado e Sinais. Que eu gosto muito, né? Que é polêmico aqui, mas... Não, Sinais não é polêmico, já que o Álvaro tá fora. É. Você que acha Sinais, Borbs? O que que é? Sinais, você gosta? Gosto. É, então. É, desses três você falou é o piorzinho, mas ainda não. É, exatamente. É, mas enfim, primeira vez que o Shyamalan tá trabalhando numa adaptação de alguma coisa, né? Ele sempre trabalhou com textos próprios. É. Vamos ver o que vai sair daí. Eu, sei lá, não sei. Gostei do teaser, mas é pouco pra avaliar ainda, né? É, mas eu apostaria que não vai ser uma coisa infantiloide ou que seja infantil. Duvido um pouco. É, infantil eu acho difícil. E eu recebi também um e-mail do Mickey Shirts, de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. É um e-mail gigantesco que eu não vou ler aqui, mas, Mickey, parabéns, ou melhor, obrigado. Parabéns por escrever bem e obrigado por mandar um e-mail. Muito simpático, muito interessante e, basicamente, ele está elogiando o nosso contato com os fãs, né? Que a gente procura priorizar o nosso podcast e diz que se um dia a gente tiver um programa de TV, o que vai inevitavelmente acontecer um Sim. dia, que a gente mantenha isso. E aí a gente não vai ficar lendo cartinha num programa de TV, né? Por que não? Vamos jogar pra cima todos os e-mails. Imprimir todos os e-mails. Faz aquela montanha que nem era naquela época da Xuxa, a gente, né? Fica sentado em cima lá os três. Contrato dengue, né? Jogando as cartinhas na nossa cabeça. O dengue, o praga. Muito bem. Que beleza. E antes de a gente começar o podcast falar de Marvel e Disney... recebi alguns e-mails, vários e-mails de pessoas querendo participar como quinto integrante, ou quinto ou quarto, a gente nunca sabe quantas pessoas vão estar. Mas enfim, a gente não vai decidir isso sem o Álvaro estar presente, ele que deu a ideia. E aliás, ótima ideia de vocês todos, gostei bastante. E vamos fazer isso mesmo, vamos trazer um ouvinte para participar do podcast. Então siga mandando e-mail. Não esqueça de justificar por que que você tem que participar de uma edição do podcast sendo o quinto, ou quarto, ou terceiro, ou quem sabe segundo elemento. Elemento tá indo, né? Vamos sair primeiro, né? A gente podia escolher um grupo e esse grupo fazer o podcast. Enfim, siga mandando e-mail, isso vai rolar em breve, ok? Então vamos lá falar sobre um acordo de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões. Como a gente falou, a notícia pegou todo mundo de surpresa, né, cara? Sim. Essa união dessas duas megacorporações, que não envolve só cinema... E então, você aí que reclama que a gente fala de quadrinhos... Se ferrou, desliga! Agora... Não, mas vamos poder falar de parques temáticos, exatamente, não vai ser só isso, né, desenhos até animados... Série de TV... Pois é, vai ser coisa... Hannah Montana, High School Musical... Ah. Né? Que agora vai ter a versão High School Music Heroes. X-Men Music, né? Eu acho que... Você vai ver se essa onda pega, mano? Tipo, musicais com os personagens da Marvel. Tipo, o musical do Justiceiro. Vai ser muito louco. Mas, não, mas ia ser legal. Eu imaginei um do X-Men. Um High School Musical X-Men, assim. Na escola. É. First Class. É. Né? É. Exatamente, um projeto First, né? Class rolando. É, mas já. É que tá com a Fox, mas enfim. É. Aliás, isso também é um problema, uma coisa de ser discutida. Porque os filmes estão espalhados. É, né? São muitos pontos. Esse podcast vai ser difícil a gente conseguir se manter uma linha, né? É, vamos falar primeiro do acordo em si, né, cara? Foi anunciado na segunda-feira. A Disney comprou a Marvel, né? O que significa isso? Todo o acervo da Marvel de personagens, né? E mais todos, de 5 mil personagens. 5 mil que? Personagens. Cara, conhecidos mesmo deve ter. Não, lógico, 200, mas comprou, tipo, todos. Então eles podem fazer agora o que eles quiserem. É, então. Ok, é que os outros não... Não, lógico. Vão parecer criações novas. Sim, tempo. Fato. Quantos desses 5 mil foram criados pelo Stanley? Uns 4.900. Por aí. É, e aí, cara, basicamente assim, as duas empresas se fundem e se tornam um grande conglomerado de mídia, e que não envolve só cinema e só quadrinhos. Eu pesquisei aqui pela internet o que, que a Disney atualmente tem, né? O que que aonde que a Disney manda, até onde chegou esse delírio megalomaníaco do Sr. Walt Disney. Que lá do seu túmulo gelado ainda manda nas pessoas. É. A Disney, olha só o tamanho da coisa. Além dos quadrinhos, que hoje em dia a Disney praticamente não cria mais quadrinhos, a Disney licenciou seus personagens para quadrinhos, para editoras na gringa e na Europa, então os quadrinhos da Disney não são feitos na Disney, né? Uhum. E a Pixar, que a Disney também comprou recentemente, ou faz o quê? Uns 4 anos, 5 anos? Menos até. Menos que isso? Acho que foi logo depois do Carros, na época do Carros. É. Acho que o Carros foi o último. Seria o último lançamento da parceria Pixar-Disney. Pode crer. Aí eles se separariam oficialmente e a Disney foi lá e comprou. Então o Carros de 2006, nessa época que a Disney comprou a Pixar. Então, Pixar, a Disney manda no canal ABC, que é um dos maiores canais gringos, notícias, né? Né? E o canal que tem Lost e Desperate Housewives, quer dizer, grana, né, amigão? E mais, a Touchstone Pictures, a Miramax, o Jetix, canal de desenho animado, History Channel, a editora Hyperion Books e parte da ESPN. É pouquinha coisa. Pouca coisa, né, cara? E a Marvel é uma empresa ainda um pouco menor, né? Mas hoje, além dos quadrinhos, ela produz desenhos animados já há algum tempo. E a Marvel Filmes. Marvel Productions, né? Que é o nome oficial. Marvel Studios. Marvel Studios. Que estreou ano passado. É. E que estreou bem pra caralho, sim, né, velho? Só com Homem de Ferro. Foi só isso a estreia deles. O novo Hulk deles. É deles também. Sim, não, mas então, o primeiro filme foi Homem de Ferro. Ah, sim. Já começaram ali de leve, assim, não foi? Pois é. E aí basicamente é isso, né? Então as duas se fundiram e agora é uma coisa só. Disney e Marvel. Eu, cara, pessoalmente, lógico, é muito divertido esse papo todo do, o Mickey vai se encontrar com o Homem-Aranha, né? Eu duvido muito que, pelo menos tão já, comecem a aparecer crossovers. Eu acho que crossovers não, mas sabe o que eu espero dessa fusão? Eu espero realmente que role. Imagina se tivesse um desenho, pode até ser pra TV, dos X-Men feito pela Pixar, sabe? Ou mesmo não, isso feito eu acho Disney. Uma coisa que vai eu acontecer. Acho que isso vai valorizar pra caralho, assim. Imagina, essa Pixar... Porque a Marvel faz vários desenhos animados. E que desde X-Men, eu acho... Vai, X-Men e Homem-Aranha, sim, aqueles mais antigos, acho que de 98, mais ou menos, que nenhum deles é decente. Não. Eles são muito fraquinhos. Os desenhos? Tem uma outra coisa legal. O desenho do X-Men é legal pra caralho. Não, mas acho que esse é o desde último. Desde ele, do Homem-Aranha, foram os dois últimos legais. Sim. A Marvel, tipo, não sei, faz, sei lá, uns 2-3 anos começou com os Vingadores e o Homem de Ferro já teve filme deles. É. Aí, filme não, desenho. Desenho longo. Filme desenho animado. Desenho animado, longa-metragem. E teve... Vai sair também do Pantera Negra. Mas foi bom, porque... Esse o Homem de Ferro é legal. É, porque eu não vi repercussão, assim, muito grande dele. Ah, cara, é porque não vai ter mesmo. DC... Porque só em DVD, cara. Então, mas os da DC fizeram até algum barulho, assim. Você vê um pouco mais na mídia. Não, mas é que tá, eu acho... Sabe? Mas acho que os Vingadores não são... Acho que é porque não tem peso suficiente pra isso. Não é Homem-Aranha. Exatamente. Exatamente. E eu acho que o legal seria, de repente, pegar o know-how de desenho da Pixar, principalmente, né? Ok, da Disney como todo, mas foco na Pixar. E fazer um longa decente, sabe, do Homem-Aranha. Sim. Fazer um desenho longa decente. Você sabe que o John Lasseter, que é o diretor criativo da, da Disney hoje, é o cara que criou a Pixar, né, cara? O gênio por trás da Pixar. Eu admiro muito o John Lasseter, assim. E ele teve uma reunião semana passada com a Marvel já, sobre isso, né? Sobre possíveis projetos envolvendo personagens da Marvel, da Pixar. E eu acho que pode render coisas muito legais, né? Sim, cara, eles já fizeram uns incríveis, sabe? Aliás, esse é um crossover que eu acho que se fizerem dá certo. E isso seria legal pra caralho. É, um crossover com personagens com Homem-Aranha. Fantástico, né? Isso eu acho que ia ser o melhor, cara. Cara, mas aí ia ser tipo escancarar as famílias, né? Esse lance de megas corporações é nenhuma novidade dentro da indústria de mídia e de entretenimento, chamando assim. É, não, até a própria DC, né, da Warner, cara. Da Warner. Então, exatamente. E existe uma disputa, né, cara, envolvendo Disney e Warner, né, em poderio, né, cara. Distribuição de filmes, né. E a Disney agora... Agora desequilibrou a balança. Exatamente. Desequilibrou, né, mais ou menos, é que a Warner tem a DC. Warner não... Eu acho que o tratamento que a Warner dá à DC é absurdo com o que eles fazem. Chegaram a cogitar o Jack Black como Green Lantern. Cara, ia ser sensacional, mas porra, né? Calma lá, né? Eles estão fazendo muito filme com coisa fanfada. Meu, Batman e Robin, cara. Agora eles acertaram com o Batman e tal. É. Parece que vão levar a sério o Lanterna Verde. Mas... Levar a sério com o Ryan Reynolds, rapaz. É que é o Deadpool da Marvel. Exatamente, né? Como é que você acredita essa história aí? Bom, enfim. Então. O fato é que já tem vários filmes da Marvel que estavam pra sair. Porque a Marvel, assim, além de produzir os seus próprios filmes pela Marvel Studio, ela licenciou alguns personagens para outros estúdios. No começo foi só licenciando. Exatamente, conseguiu tirar do papel. Aí, percebendo o tratamento que os filmes estavam, tipo... É porque deu Fox, certo, né? Oi X-Men, oi Wolverine, essas coisas ali. A Fox fez um bom trabalho, né? Pois é. Não, a Fox fez um bom trabalho com o X-Men 1, X-Men 2 e o X-Men depois 3. Já desandou. Desandou, né? Aí eles resolveram, vamos então nós tomar conta. Eu gosto do 3 bastante. Mas eu também gosto do 3, mas se for ver, eu acho que... Eu acho o 2 o melhor, assim, mas... Ok. Enfim. Dá pra entender, eles resolveram tomar conta dos assuntos. Aí começou com o Homem de Ferro. E tamo aí, né? O que a Fox fez com Elektra, né? Exatamente. Elektra e Demolidor. Demolidor, né? Assustador. Demolidor, cara. Ben Affleck. Agora sim, e aí rolou isso, né? A Marvel licenciou esses personagens. Então, Homem-Aranha foi pra Sony. Demolidor, X-Men. Elektra. Todos eles, Wolverine, né? Tudo Quarteto isso, Fantástico também, outra bomba. Exatamente. Foi todos pra Fox. A Universal tinha ficado com o Hulk, mas os direitos já voltaram, né? Ele conseguiu reaver esses direitos. E aí a Disney e a Marvel, essa nova empresa aí, já anunciou que esses contratos seguem firmados, né? Tem filmes, um Homem-Aranha 4 está sendo já escrito, né? Mas o contrato acho que são para 9 filmes com a Sony. 9 filmes com a Sony? Com a Sony são 9 filmes que foram assinados, então demora. Agora como é que fica essa história? Porque é esquisito, né? Porque a Disney tem a sua própria produtora, a sua própria... Distribuidora. Distribuidora de filme. E aí a Disney vai ter um personagem dela sendo distribuído pela Sony. Aí é que tá, eu acho que não vai ser... Eu acho que isso é um problema. Não é, o personagem não é agora... O Homem-Aranha não é da Disney. Vai continuar sendo da Marvel e a Disney tá ali, que vai rolar umas coisas. Por isso que eu acho que... Eu não tô achando tão estranho. Porque o Homem de Ferro vai sair pela Paramount. Uhum. O Hulk também. Acho que todos os Vingadores, essas histórias, essas coisas, vão todos sair pela Paramount. Depois disso, começar a juntar, eu acho que esse projeto é muito mais a longo prazo, pelo menos no cinema, do que, já agora, a Disney tá, e aí? A Disney até falou que a ideia deles, vão manter todos os contratos, mas a partir, quando eles forem acabando, eles começarem a tomar conta, o que é óbvio também, né? Mas... Fazer valer os contratos que já estavam sendo feitos. Até porque não tem como cancelar, é puta grana essa cena. Embora eu acho que seja necessário, porque eu acho um absurdo no mundo da Marvel, Homem-Aranha não morar na mesma cidade que o Quarteto Fantástico. Realmente. Eles não existem. A Marvel não tem coexistem. Essa grande estratégia de criar a grande vantagem da DC seria justamente fazer... E que eles não fazem. Fazer filmes cruzando os personagens e eles não fazem. A única coisa que aconteceu foi no do Super-Homem, que no jornal, um jornal, falam que tem um palhaço causando em Gotham City, só. então, mas isso foi um easter egg, assim. No filme do Super-Homem, tipo, alguém tá... Ou tá, eu não sei, agora não lembro se falam ou se aparece. Tipo, o cara tá lendo e tá lá escrito. Nunca reparei nisso. Pois é. Então, não é nada easter egg, assim. Não é como o Homem de Ferro e Hulk aparece o Tony Stark e o Nick Fury... Fazendo convite, fazendo convite, exatamente. É, a Marvel tem esse grande projeto no cinema, né? Que é ambientar os seus personagens no mesmo universo também. Sim. No cinema, como ocorre nos quadrinhos, né? Pelo menos a maioria das vezes ocorre nos quadrinhos. E não, aí... Nos quadrinhos tem uma merda foda, assim, que muitas vezes, sei lá, no gibi do Super-Homem, apaga-se o sol ou alguma coisa assim, enquanto isso no gibi do Batman nada aconteceu. Sabe, ou os Vingadores estão enfrentando uma puta ameaça alienígena, o Homem-Aranha não viu nada. Mas no cinema também se fala muito, né, cara? Sim. Esse dia eu tava revendo no pay-per-view o Hulk, não, eu aluguei, cara, o incrível Hulk do novo. Você reparou que na cena de perseguição, no Rio de Janeiro, que tá o Bruce Banner fugindo dos soldados americanos lá, que entram na favela do Rio de Janeiro sem avisar ninguém, facinho, obviamente. Né? Obviamente. Tranquilo. E, cara, fica dia e fica noite umas 3 vezes ou 4, cara, durante a cena. Ele passa por dentro de um barraco, aí ele sai e tá dia. Aí ele sai correndo, não sei o que, pula não sei onde, ele cai e tá noite. Não faz, mano, isso tem, eu não consigo entender, não consigo explicar isso, assim, saca? Porque, obviamente, não foi uma escolha do diretor. Por quê? Ele queria falar o quê? Ah, ele tá fugindo há 3 dias e 3 noites. Não, não é isso, né? Você tem continuidade. Por outro lado, não dá pra você imaginar que isso seja um erro de continuidade? Como é que ninguém percebeu, sim, cara? Não, é gravar uma cena de dia e outra. Mas, de ó, esse negócio de não perceber... É puro desleixo? Só pra falar, os caras que falam português no filme, lá, originalmente, eles não falavam português. Falavam qualquer coisa. Tipo, sabe português... Imagina um americano que fala espanhol tentando falar português. Alguma coisa assim, bizarro. É. Não foi. O filme foi redublado pro português. Aquela parte. Então, assim ficou estranho. Ficou muito estranho. Tem um cara, aquele careca, que quer bater nele na fábrica. Estranho. Que é aquilo, velho? Quem é que ele tá muito falando? Muito estranho. E aí, por que não pega um brasileiro pra dublar essa pois porra, né? Ou pra interpretar. Você tava aqui no Brasil, né? Exatamente. Aí tem uma história que eu ouvi, não me lembro aonde, que em Los Angeles não existem atores brasileiros que falem fluentemente inglês. E isso é um critério de desempate na hora que você vai selecionar o cara... Eu duvido, velho, na boa. Porra, tudo bem, cara, que deve ter uma galera muito bizarra que tendeu a ser ator em Los Angeles, dos brasileiros loucos. Mas não é possível que não tenha um cara que fale inglês fluentemente, que possa falar português não, também. Não, mas cara, isso daí deve ser um problema no mundo inteiro, velho. Porque quando eles precisam de um francês, eles só usam Jean Reno. É o único que deve falar inglês fluentemente que é francês, é verdade, tá ligado? Mas aí, assim, o Incrível Hulk faz parte dessa história, né? Da Marvel criar o seu universo. E a Disney tem muito a ganhar com isso, porque esses filmes, muito provavelmente, vão fazer muito dinheiro, né? Sim. A menos que haja aí uma tragédia, os filmes começam a sair uma merda. Mas então, a Disney, ela tem um controle de qualidade, acho que mais rigoroso do que a Marvel, cara. Ah, sem dúvida nenhuma. Mas aí que tá. Assim, a Disney tem um controle... né, mais rigoroso do que a Marvel, né? E isso é uma coisa que preocupa um pouco aos fãs da Marvel. Eu acho que a Marvel não vai deixar ela controlando, os filmes dela vão sair bons. Pra Marvel. Você tá se referindo ao controle como... Assim, uma coisa que eu tenho medo é o controle gerar muito politicamente incorreto. Politicamente correto. Então, exatamente. Isso é o problema da Disney. É um problema. Fazer um filme do Justiceiro que não tenha sangue, que não tenha morte. Exatamente. Que nem... Tem a história do Homem de Ferro, tem um arco de histórias muito famoso. Que o Tony Stark vira alcoólatra, né? Você acha que a Disney deixaria um herói virar alcoólatra? Então, é aí que tá. É aquilo que eu tava falando, não ser tipo tão Marvel e Disney. Lost é uma das coisas, tem um monte de coisa. Exatamente. Mata, tem sangue. E é da Disney. Tal. Mesmo Desperate Housewives. Exatamente. Eu acho que vai ser muito assim. Vai ser a Disney controlando lá em cima. Vai ter esse tipo de crossover, Pixar e tal. Mas acho que eu espero também, né? Que esse tipo de controle não vai acontecer, mas... A gente já tem um modelo recente para analisar, que foi a compra da Disney pela... Melhor, da Pixar pela Disney, lá em 2006, e que, até agora, perfeitamente executado, né? Tudo, assim. Mas a Pixar, A Pixar não infringe nenhuma regra de moral e bom costume. Ia ser estranho se a DreamWorks Animation fosse pra Disney. Completamente incompatível, entendeu? Imagina Shrek na Disney. O menor sentido. A Pixar sempre foi bem bonitinha, seguindo os preceitos da Disney, né? há aquela vertente de pessoas que dizem que a Disney é manipuladora e bota mensagens subliminares e é adoradora do demônio, etc, tal. Mas... Cara, mas agora só pra contar. Eu acho que isso é um caô. Na época que lançou a história do Bernardo e Bianca, que tinha, que parece uma mulher pelada no filme, eu fui pegar o VHS que eu tinha e realmente eu pareço. É, né? Parece, não parece. É. Daí é depois eles retiraram aquele frame, as cópias fizeram e foram... Mas, cara, eu acho que isso, de repente, foi algum diretor. É lógico, foi um fanfarrão ali. Eu vou zoar, É lógico. Até porque, naquela época, o pause do VHS era uma merda, né? Sim. Você pausar um pixel, é foda, cara. Eles estão andando na caixa, na latinha de sardinha e, de repente, aparece lá um pixel. Uma janela, né? Na janela aparece um... Só, você não vê. Baby, can't you see? I'm calling a girl like you should wear a warning. Agora, se a Pixar é um caso de sucesso da Disney comprando uma outra corporação, não é uma corporação, mas uma empresa, né, que era a Pixar, tem um caso de não sucesso também, que é a Miramax, né? Miramax. A Miramax sempre foi uma empresa que prezou por filmes subversivos, né? Tarantino filmes são... Exatamente, né? Filmes pesados, sexo, mentiras e videotapes. Do Kevin Smith, Tarantino, exatamente, né? São filmes feitos para adultos e os irmãos Weinstein, que eram os donos da Miramax, nunca se entenderam com a Disney, né? Eles foram anos tentando convencer os executivos da Disney a topar as paradas e os caras não topavam, tanto que eles pularam fora da Miramax, abandonaram a empresa que eles mesmos criaram. Deixou a parada com a Disney e hoje montaram a Weinstein Company. Que olha só que coisa. Que beleza, né? Pois é. Pois é. Então, né? Enfim. Agora, a gente, como fã, tanto da Disney, né, cara? Eu sou um fã da Disney. Eu tô recentemente revendo os clássicos que eu dei por mim há muito pouco tempo, quando eu tava ouvindo o JCast. Outro podcast muito legal que recomendo, o podcast do blog do JC, que tá no Judão também. Sim, né? É, dominando o mundo. Judão é a Disney da internet. É. Cara, é um podcast, só fazendo parênteses, sobre DVDs. Sobre extras, né? Sobre um podcast técnico sobre DVDs. É uma coisa pra fã, obviamente. Sim. Colecionadores. Pra colecionadores, mas é demais. Parabéns pro JC aí que faz, toda a galera dele. Mas, ouvindo esse podcast, fizeram um especial sobre Disney, dois especiais sobre Disney. E eu fui me dar conta de que eu há muito tempo não via esses clássicos da Disney, esses grandes clássicos. E tô pegando pra rever. Eu vi recentemente o Alice, né? O Alice País das Maravilhas. Cara, e é o maior clichê do mundo falar que o filme é uma viagem de ácido. Todo mundo fala isso, viagem de ácido. E eu odeio esse papo, né? Batidão, né? Como é que é? São Tomé das Letras, essas coisas. Mas, realmente, o filme é uma viagem de ácido, velho. É maluco demais. Eu não consegui assistir. Tinha 15 anos na época que eu fui assistir. Tipo, beleza, um dia eu assisto isso porque eu não tava conseguindo. Cara, é muito recomendável. O filme é muito legal, muito divertido. Cara. Tem um pouco de música demais, essa coisa da Disney que... Antigamente enchiu o Alice é o filme que mais tem música da Disney, de todos eles. Mas as músicas são divertidas, os personagens são malucos, é muito legal mesmo. E também revi há pouco tempo o Peter Pan. E aí eu tenho a minha teoria, essa eu não vi em nenhum lugar, então eu posso falar, apesar de ter uma semelhança com a teoria do ácido. O Peter Pan é um cocainômano desgraçado, velho. Porque ele não dá atenção pra ninguém. Ele passa o filme inteiro pulando de um lado pro outro. Voando de um lado pro outro. Nego fala com ele e não presta atenção. Ele só quer falar, ele. Passoso pra caralho. A Wendy, que é a menininha, tá visivelmente atraída por ele. E ele dá mole pra ela. Mas na primeira oportunidade que ele tem, ele dá mole pra sereias. Ou dá mole pra sininho. Ou dá mole... Cara, é bizarro, velho. Como é que as crianças veem essa parada, velho? O cara realmente colocou em nome. Olha aí a teoria de que a Disney bota mensagem subliminar. Tá pensando o quê? Fala a mesma coisa de Procurando Nemo, velho. Porque Procurando Nemo é cada um... As tartarugas são maconheiras. É, tartaruga é maconheira, a Dory tem... É lesada, né? Afetada. É. E aí, meu, é cada um, tipo, o Bruce, o tubarão... É cocainômano também, mega adicto, né? Altas baladas com Peter Pan. Até a cena que ele cheira sangue, assim, é muito crer. Característico do Black Aí, meu, já cerra os dentes. Agora, você vê esses clássicos, é engraçado como você vê como antigamente as coisas... É, as pessoas eram menos preocupadas com as criancinhas, né, cara? Ah, cara, tem uma cena do Peter Pan. Merda, velho. Eu concordo com você, concordo plenamente. Tem uma cena do Peter Pan que tá o Capitão Gancho com o ajudante dele, que me fugiu o nome agora, olhando um mapa e tal, não sei o quê. E aí, em cima do mastro do navio, tem um pirata tocando uma flauta muito irritante, assim. Aí a câmera mostra, a câmera mostra o pirata. Volta pro Capitão Gancho, ele com uma cara de puto, saca a arma da cintura e mata o cara, velho. O cara cai, tipo, você não vê o cara morrendo, mas ele dá o tiro, aí você ouve o tchá, do cara caindo na água, tá ligado? Porra, eu ainda sou isso hoje em dia. Por mais que seja um vilão, eles não deixam. Não, tá ficando muito chato, cara. É, então. Agora, eu acho assim, é chato quando não é bem feito, né? Eu acho que toda essa parada politicamente correta, assim. A Pixar eu acho que é um exemplo... muito foda disso, assim. Consegue se manter no padrão Disney, mas com roteiros brilhantes, personagens ótimos. Então, mas é porque a Disney, numa situação dessa, não colocaria nem a flautinha e nem a... Tipo, ela cortaria por inteiro a situação pra não cair nesse problema. É. Ou ele jogaria, sei lá, um tomate no pirata. E não ia cair, eles iam ficar tipo... Não, então, eu acho que a Pixar não faria isso, sabe? Ela não ia... A Pixar não. A Pixar não ia dar a solução do tomate, ela tiraria fora. Ela ia considerar isso uma barriga de roteiro se ficasse com tomate e pronto. Sim. É fora. Até no, se você ver o making of dos Incríveis, a cena do que eles estão no jato, né, que tá a mãe no jato com as duas crianças, era para ter um piloto nesse jato, no storyboard original, tal, até boa parte da produção era para ter um piloto ali, e esse piloto ia morrer. Então, para não ter essa cena de morte e de repente ou ampliar a censura, ou entrar naquela coisa, salve as criancinhas, oh meu Deus, tiraram o personagem. É. Um que eu já acho uma evolução em termos de estética e tal, é o Wall-E. Que isso, desenho animado nenhum, né, pelo menos de grande porte e tal, etc, um Shrek da vida, não vai ter uma estética tão trabalhadinha com detalhes poéticos, sabe? Uma coisa, uma direção mais... É, não só a estética, como a história, né, cara? O filme não tem fala, praticamente. A primeira metade do filme quase não tem fala, né? Quase não tem fala. Aliás, o Wall-E me deu uma brochada, porque todo mundo falava que era o melhor filme do mundo. Cara, o Wall-E... Aí eu fui esperando o melhor filme do mundo, e não era tão... Eu amei o melhor cara, filme. Ele é o 2001, Odisseia no Espaço Moderno. Não, eu não vou discutir, não é isso. Ilegal, né? Só que imagina é aquela corre, coisa, né? Você acha que o filme, tu não fala que é foda. Você acha foda, mas não tão foda. Aí já é, porra. Bom, vai acontecer isso com o Avatar. Gosto é gosto. Pois é, né? Vamos relembrar o que a Disney, o que a Marvel andou colocando nos cinemas pelo menos nos últimos 10 anos, né? Porque também a Disney produz... muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, assim, de 2000 pra cá, tá? A Disney que colocou nos cinemas Dinossauros, né? Dinossauros, que é o nome. Uma porcaria, um filme, uma animação em 3D, bem ruim. Aliás, um parênteses também, já vou até aproveitar agora e falar aqui. Desde que a Pixar entrou na história com a Disney não conseguiu mais fazer uma animação aquela, tipo, de Disney mesmo. Bolt, eu achei um bom filme. Sim, Bolt é bem tá, legal. Tá, beleza. Então Bolt tá, Bolt. É mas enfim, mas aí você vai falar até o ano passado. É. Que vai demorar, que eles vão... Na real, agora vai acabar isso, né, cara? É, agora já era. Agora já era. Tudo, agora assim, é tudo uma coisa só. Se bem que a Disney tá voltando com Disney, 2D, né? Eu vou ler aqui os nomes de alguns filmes que a Disney lançou. Vamos lá. Não vamos falar os filmes da Pixar, que já falou bastante da Pixar aqui agora, sim, né? E eu amo todos eles. O Borges gosta de alguns. O Léo também ama todos eles. Eu amo, né, todos. A Pixar, pra mim, é o estúdio que nunca erra. Mas vamos lá. A nova onda do Imperador, talvez a última animação 2D legal da Disney. Sim. Né? Belo filme. 102 Dálmatas. Aí começou uma onda da Disney fazer continuações para os clássicos. E aí, Rei Leão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rei Leão teve 2? Teve. Rei Leão teve 2, 3 e, se não me engano, 4. Jesus. Ainda bem que eu nem fiquei sabendo. Tem. Não, tem Cinderela 2. né? A gente nem sabe dessas coisas. Né? Tem Peter Pan 2. Então, é porque a fora Pixar, muita coisa não. Peter Pan não é o Rehab, né? O Peter Pan 2 que é o Rehab. É porque a Disney, ela faz algumas coisas muito, muito pra nicho infantil e que se você não é pai de uma criança de 2 a 5 anos, você não fica sabendo. Se você é pai de uma criança de 2 a 5 anos, você tem que comprar aquele DVD. Mas isso é uma coisa muita coisa pra TV também. Também, né? também. Toy Story teve, o Buzz teve o desenho dele. Sim, e não é de tudo ruim. Não, não, sim, não tô dizendo, mas é coisa da Disney aí. Ah, tem Bambi 2 também, sabia dessa? Bambi 2 eu sabia. Então vamos lá. Eles lançaram aquele... O Diário da Princesa, uma série... teve dois filmes com a Anne Hathaway, certo? Eu não vi, você viu? Eu vi um pouco do segundo. Bobagem, né? Aí Atlantis, essa cidade, o Império Perdido, Em Busca de Atlantis. Que eu vi. Eu assisti a um desenho, tanto faz, assim, qualquer nota. Cinderela 2, Dreams Come True. Aí é uma heresia, né, cara? Cinderela, um dos grandes clássicos da Disney. Foi lançado recentemente, DVD apenas, né? Demorou muito pra ser lançado. É um dos maiores símbolos, talvez, da Disney, o castelo da Cinderela, né? Não, e outra coisa... Talvez, né? É o logo da Disney. E é a coisa assim, é a história clássica do e viveram felizes para Exatamente. Sempre. Por que vai ter uma continuação se tá tudo bem? É o divórcio. Não, crise sempre, né? Vai ser a crise dele. Não tem como. Que é a ameaça, né? Porque se tem uma ameaça na história, não vai pra sempre, né? Que movimento. Eu nunca vi Cinderela 2. Eu fiquei curioso agora. Return to Neverland, que é a continuação do Peter Pan. Lilo e Stitch, a gente falou que... Lilo e Stitch foi bonzinho. É razoável, mas pior que a Nova Onda do Imperador. Né? Eu acho a Nova Onda do Imperador muito, muito boa, assim. Também. Foi o último êxito foderalhaço, assim, da Disney. O Planeta do Tesouro, mais uma animação 2D ruim. Santa Claus 2, né, Meu Pai Noel 2, essa série que a Disney fez com o Tim Allen, que é muito... é bem fraca mesmo, mas fez um sucesso gigantesco. The Hot Chick, que é o... aquele filme com o Rob Schneider, que ele vira mulher, que é a mulher que vira homem, na verdade, uma garota... Eles trocam de lugar. Garota Veneno, né? Garota Veneno. O Rob Schneider talvez seja a pessoa mais desprezível que já caminhou pela Terra, logo depois do Hitler. Mas, cara... É amigo do Adam Sandler. É legal. Pois é, que... não é tua. Eu acho legal essa escrotidão nele, porque é uma escrotidão, assim, obviamente, de propósito e tal. E ele consegue ir além de qualquer limite, assim, de que você imagine que uma pessoa... possa ser de escroto, sabe? Cara. Aí vamos lá, rapidamente. Inspetor Bugiganga 2, The Jungle Book 2, que é Mowgli 2, né? 101 Dálmatas 2, Freak Friday, que é Sexta-feira Muito Louca, que é um filme muito legal com a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan. Muito legal, não, mas é um filme legal. É legal. Aliás, um dia que vocês quiserem fazer um podcast de ideias pra filmes pornô, tem uma pra esse filme. Ah, é? É sério, eu tenho um roteiro escrito não, pro. Não guarde para você. Não, ao invés de Freaky Friday, seria Fucking Friday. Começa daí. Não, imagina que legal. Se tiver a Lindsay Lohan, eu quero ver desde já. Olha, eu não sei se eu consegui a Lindsay Lohan pra estrelar o filme, mas imagina que legal, tipo, a menina vira o corpo da mãe. E ela pega o pai na história. Tipo, é uma bizarrice louca, cara. É uma bizarrice nessa história. É só pra você anda vendo muito anime, né? Muito hentai. Cara, a primeira vez que eu olhei, eu falei, nossa, tipo, Jamie Lee Curtis também é sensacional. Lindsay Lohan, comecei a viajar naquela história e cheguei nisso. Aí em 2003, a Disney começou com um grande êxito, que foi a franquia Piratas do Caribe. Grande o primeiro êxito... De financeiro, eu acho um filme... O primeiro empresa, filme eu acho né? legal pra caramba. Eu também, eu acho muito legal cara, pra caramba. Eu não gosto de nenhum dos três. Gosto muito, gosto... Adoro o Jack Sparrow, o Johnny Depp como Jack Sparrow, então, eu gosto pra caralho. O personagem é fabuloso. E o filme é legal, o Jack cara. Sparrow é maravilhoso. Mas é o personagem só que é bom, cara. O resto do filme, a trama, era uma coisa tão óbvia que... Sabe? Eu acho um filme de pirata. Né? Eu acho divertidíssimo. Divertidíssimo, exatamente. Concordo que as sequências foi uma queda gradativa. Na verdade, o segundo filme eu acho o pior de todos. O terceiro aí, né, virou aquela festa de efeitos especiais e esquece da história realmente. Né? O clichê, o básico. Medo de avatar. Em 2003, Lizzie McGuire, The Movie. Nossa. Eu acho que esse foi o primeiro filme baseado em série da Disney. Que começou. Não sei se é o primeiro. Não, mas acho que agora nessa nova do Disney Channel e tal, acho que foi. A Disney, então, de lá pra cá, começou a criar esses ídolos adolescentes que eu nunca vou conseguir entender por que, que isso se tornou ídolo adolescente, né? Então, de Lizzie McGuire, a Jonas Brothers, Hannah Montana, High School Musical, né? A ordem, na verdade, é Lizzie McGuire, Hannah Montana, High School Musical e Jonas Brothers. Sei lá, quando eu era adolescente, os meus ídolos eram os caras mais rebeldes, né? Adolescente normalmente é rebelde. Sim. Hoje em dia, o seu ídolo usa anel de castidade, né, amigão? É uma coisa muito bizarra isso. E tira fotos com o celular e vazam, né? Pra desespero da Disney, cara. Né, cara? Isso eu acho legal. Eu acho que esse exemplo deveria ser seguido. Opa! O único problema é que, tipo, a Hannah Montana não tem 18 anos ainda, mas ela já tem as fotinhas dela divulgadas. Mas a Hannah Montana não. Mas aquela não chegou a pagar peitinho nem nada do tipo. Não, mas ela tá de Vanessa Hudgens, sim. Sim, tudo, né? Vanessa Hudgens mostrou tudo. Boa, Vanessa Hudgens. Valeu, obrigado. Não, mas é que hoje, é que nem você tava falando desse negócio. Hoje em dia tá muito politicamente correto, tá muito chato. Então isso é o que eles vão ter de melhor. Pior que você assiste, tipo, é engraçadinho, ponto. Mas, peraí, você acha a Hannah Montana engraçadinha? Pra adolescente de hoje, com essa visão de coisa... Você tá sendo muito gentil, cara. Muito gentil. Pensa com esse cara, com esses adolescentes que gostam de Twilight. Opa, desculpa. É isso, cara. É isso é o tipo de coisa pra eles. Mas o Twilight é mais um exemplo, né, cara? Não é da Disney. É o horror... É, exatamente. Mas não, só poderia ser, né, cara? Não tem sangue? O filme de vampiros não tem sangue? É. E um filme de vampiros que eles ficam no sol, eles brilham. Ganhei purpurina. Ah, maluco. Aliás, falando em filme de vampiro, mais um parênteses aqui, tô cheio de parênteses hoje. Deixa Ela Entrar, um filme de vampiros sueco, se não me engano. Assisti na cabine há pouco tempo atrás, está lançado agora no começo de setembro. Se bobear, essa sexta. Foi adiado. Ah, foi adiado? Acho que dia 14. Olha que pena. Aliás, também abrindo um. Foi adiado. Maravilhoso. Filme de vampiro com pré-adolescentes, cara. É curioso, saiu na mesma época que o Crepúsculo. E é o extremo oposto disso, né, cara? Atuações lindas, fotografia maravilhosa, roteiro corajoso, cara, muito forte. E agora você tá falando disso, já estão fazendo a versão americana que você vai ver que vai ser... Será que eles vão brilhar no escuro também? Pois é, né? E outro sol, parênteses, né? Vai um parênteses dentro do parênteses do mundo aí, que é o Matadores de Vampiras Lésbicas. Você assistiu? Eu assisti, não... O Borelli mandou o DVD, eu finalmente assisti, muito obrigado, Borelli. Até botei uma criticazinha nele no app, que eu puro esquina. Ah, sim. Aproveitar o parênteses do parênteses do parênteses, fazer o jabá que eu também escrevo as matérias do app, do site para celular da MTV. E cara, o filme é assim. É a melhor ideia que existe, né? Matadores de vampiras lésbicas. Você vai ver um filme gore, com lésbica, né? Vampiresca, tal, não sei o quê, mas faltou muito peitinho no filme. Ele tem pouco, ele decepcionou, assim, nesse sentido. Mas velho. É um filme divertido, assim? Eu prefiro os Zombie Strippers, nesse gênero. Uh-huh. Né? O Zombie Strippers que é com a Jenna Jameson, que é a atriz pornô mais badalada, assim, de todos os tempos. Quem ouviu o podcast 69 sabe que o Léo Miranda é uma pessoa que tá muito bem inteirada nesse mundo pornô. Né? Especialista do assunto. Uma sumidade! Bom, ok, fim do parênteses. Vamos lá, então. Seguindo, aí começa a ter algumas porcarias do nível A Mansão Assombrada, com a Ed Murphy, horroroso, que foi uma tentativa de fazer uma adaptação de um brinquedo, como foi o Piratas do Caribe. Aliás, Ed Murphy, né? Que aconteceu, né? Que fim triste, cara, Ed Murphy, velho. Né, cara? Mas falaram que naquele filme Dreamgirls ele tá bem. Ah, cara, acho que se fosse no Brasil, ele estaria já no Retiro dos Artistas, sabe? Ou participando da Fazenda, né? Não, essas comédias família da Ed Murphy aí é muito deprê, né, cara? É muito deprê mesmo. Muito bem. Volta ao Mundo em 80 Dias, uma bomba gigantesca com Jack Chan. Nem que a vaca tussa. Uma bosta, cara. Gigantesca. Aí teve alguns desenhos do Mickey. Em 2004... Chicken Little, né? Chicken Little também. Chicken Little de que ano que é? Que é fraquinho, acho que é 2005. 2005. Que é fraquinho pra caramba. Eu acho razoável. Assim. Aí em 2004, a Disney começou outra franquia que... apostaria ser um sucesso tão grande quanto o Piratas do Caribe, e quase foi, não foi tão grande, mas que é o Além do Tesouro Perdido, com Nicolas Cage. O primeiro filme eu achei sensacional. Você gostou? Primeiro eu gostei muito. O primeiro eu achei legalzinho, o segundo eu achei bem ruim. O segundo é bem ruim, mas o primeiro, putz, tipo, eu não esperava nada daquilo e achei muito bom. É um filme que tenta pegar, por um lado, essa onda Piratas do Caribe de ser um lance de aventura, E por outro, a onda do Código da Vinci, né, cara? Que tava tão em voga na época ali. Muito bem. Mulan 2, também é uma bosta. É, o Diário de Princesa 2, um filme do Pooh, Sky High, que é aquele filme com o Kurt Russell. Sky High é legalzinho. É razoável, é divertidinho, tá pra dar uma risada. Aí tem o do Herbie, né? O Se Eu Música Falasse, com a Lindsay Lohan. Cara, que bomba, velho. O 2005. Eles mancharam o clássico, velho. É, mas se for pegar os filmes do Herbie hoje em dia, deve ser uma bosta, velho. Ah, deve, mas, lógico, mas na nossa cabeça, né, ele é legal. É, mas nunca mais deseja, cara. Não passe perto, mas... Aí, outra franquia, essa Disney ganhou dinheiro, mas um pouco menos ainda, que é As Crônicas de Nárnia, né? O primeiro filme eu não gostei nada, achei ruim. Muito ruim, cara. Mas o segundo filme, cara, eu assisti recentemente... E eu achei legal, achei bem legal. O segundo filme eu já não gostei tanto. Tipo, eu li o primeiro filme, eu assisti o primeiro filme, achei bem mais ou menos. Fui ler o livro, odiei. Aí eu então, desencarei do segundo filme. Dois, é, né? Exatamente. Eu gostei do segundo filme, achei legal, cara. Só aluguei porque tava baratinho, tava no catálogo já, alugo 10 por 5 reais. 5 por 10 reais, tá tudo em casa. Mas vale a pena, cara. Se tu pagar barato, vale a pena. Aí, em 2006 também, em 2006 agora, Bambi 2... The Wild, que é os Selvagens, tem uma coisa engraçada que as... Né? É, exatamente. Os estúdios fazem isso, né, cara? Tem o Bicho Vai Pegar, que é da mesma época, sim, Madagascar, The Wild, aí, de repente, a onda é filmes de insetos. Aí tem insetos, tem o... Formiguinhas. E o... Sempre sim. É. E aí os estúdios menores fazendo as cópias só pra locadora também. Carrinhos, né? Tem uma empresa de São Paulo que faz isso. Sensacional. Né? É muito picaretagem, cara. Em 2006 saiu a sequência, Piratas do Caribe, que, como eu já disse, é uma porcaria. Em 2006 ainda, Invincible, que é aquele filme com o Mark Wahlberg, que o Mackie Dee dirige, filme de futebol americano. Não vi. É, não vi também. Meu Papai Noel 3, High School Musical 2... Underdog, que é o Vira-Lata. Também não vi. Também não vi. Em 2007, um filme que eu gosto muito da Disney, cara, que sofre muito preconceito, e eu aluguei ele com vergonha na hora que eu aluguei, Encantada. É um filme que eu tenho vontade de assistir, porque falam que é legal pra caramba. É muito legal, cara. Sabe por quê? Ele é meio Shrek. É. Mas se a Disney fosse fazer Shrek, lógico que não vai ter a mesma acidez, mas ele tem uma certa acidez, assim, saca? Ele é uma... Ele começa com uma animação, uma princesa típica da Disney, e ela vai pro mundo real. E aí o filme faz muita graça em cima disso, saca? Tipo, a princesa que vive no mundo de fantasia e que tá no mundo real, que porra, galera, nada disso, saca? É muito bom, cara, é muito bom mesmo, recomendo altamente, cara. Encantada é 2007, o filmaço. Aí você faz aquele velho esquema de ir na locadora, pega o Encantada, pega mais uns 3, 4 filmes, põe em cima. Pega o Kruger, põe em cima, pega o Bad Boys 2, põe embaixo. Eu vou levar esses daqui. É, pro meu sobrinho. É capaz de usar até o seu sobrinho. Aí em 2007 saiu a sequência do Daniel Tesouro Perdido, o Livro dos Segredos, que é uma porcaria gigantesca. A sequência do Príncipe Narnia, que eu já falei que eu gosto. High School Musical 3. Primeiro filme do High School Musical feito com o Echo pro cinema. Em 2008 ainda, o Beverly Hills Chihuahua. Deus do Como é que chama isso em português? Eu não lembro, sei. Do nome. É uma bosta, né? Sim. Eu tava na Argentina, esse filme tava passando lá, eu olhava o outdoor e falava, mano, que porra é essa? Não sei nem se tá ouvindo falar. Em 2008, Bolt, né? Que é a primeira animação da Disney decente, depois do acordo da Pixar. O Bolt já tava... É. Ah, eu pulei um, na verdade, eu não sei de que ano que é a família do futuro. Que é, que é a primeira animação 3D da Disney, já sob comando do John Lasseter. Foi em 2006 ou 2007, acho. Ele tava no meio de produção já, quando... Ele tava meio que finalizado, na real. Quando o John Lester assumiu. E aí ele pegou o filme e falou, pô, galera, vamos mexendo mais coisinhas aí, vai. E ele deu. E tanto que não é um filme ruim, assim, ele tem a sua graça. Ah, ele tá o mesmo caso do Galinho Chicken Little, sabe? Não, eu acho ele bem superior ao Galinho Chicken Little. Não é um Little, filme, cara, espetacular, mas não é uma bomba. Não, ele passa. Eu acho que ele é um filme legal, assim, é uma alta 7, assim. Ele tem. Se percebe que tem momentos que tem o dedo do John Lester de verdade ali. O Bolt já é o primeiro filme a sair pelo selo Disney, não saiu pelo selo Pixar, apesar de ser uma animação em 3D, ou melhor, em 3D também, em 3D. Mas em CGI, né, em computação, 3D. Em 3D, 3D, 3D duas vezes. 3D duas vezes. 6D. E aí, é, cara, de longe, a melhor animação da Disney em sei lá quantos anos, muito, né, cara? É, o filme é muito legal, não é um filme, né, não perfeito, chega na Pixar, mas é legal. É muito legal, e eu vi ele em 3D no cinema, eu adorei, cara, achei muito legal. Sim, cara, tecnicamente é muito bom também. Aí, em 2008, ainda no ano passado, teve o Bedtime Stories, lá, aquele filme com Adam Sandler. Adam Sandler, um faz de conta que acontece. Passa. Passa também. E é isso, né, cara? Jonas Brothers, Hannah Montana, o filme. Recentemente, o G-Force, do, que tá em cartaz agora. Dos esquilinhos. Dos esquilinhos. Então, cara, eu acho assim... Você vê como é um catálogo ruim da Disney. Sim, eu... Então, uma esperança que eu tenho com a aquisição assim, da Marvel é que, por exemplo, ao invés dela fazer um G-Force... Ela pega um personagem da Marvel, sei lá, pega o Hulk, e aí ganha essa grana que ela ganharia com o GeForce fazendo um filme decentezinho. Mas agora eles estão voltando a fazer assim, animações 2D com princesas. Vai sair aquela Princesa e o Sapo. Isso aí. Ah, pega Jubileu, velho. Não, já tá, vai sair, que acho que o ano que vem sai a Princesa e o Sapo. É, a primeira princesa negra da história da Disney. Mas não tem nada a ver, enfim. E vai ser um desenho normal, né? Vai ser um desenho normal, 2D, e vai ter Rapunzel depois. Ah, então, esse vai voltar a ideia dessa Princesa, né? E o Sapo. Sai esse ano ainda, né? O quê? A Princesa e o Sapo. 2009. É? Duas da Gringa esse ano. Ah, é o Shrek da Disney, cara, porque, pra quem não viu ainda o trailer e tal, a menina é uma princesa, ela encontra um sapo, aí o sapo pede o beijo e tal, ela faz aquele cu doce, mas beijo, dá o beijo sapo nele e ela se transforma numa sapo. Agora é foda, Rapunzel, né, Rapunzel, velho? Acho que vai ser... A primeira princesa da Disney negra é a única que se foge, né? Sensacional. Ai, viu? Só lembrando que esses filmes que a gente falou aqui, eu selecionei. Porque se for colocar todos, o que tem de filme da Disney que envolve cachorro, cara, é uma obsessão, cara, impressionante. E se for cachorro na neve, melhor ainda. Cara, é sinistro mesmo. E aí a Disney daqui pra frente, já com a Marvel embaixo do seu guarda-chuva, vai lançar ainda esse ano a Christmas Carol, que é a versão dos... aquele conto do Lewis Carroll, é isso? Não lembro de quem é, mas é dos espíritos... Charles Dickens, né? Charles dos espíritos de Natal, que fizeram um desenho que é bem legal, do Pit Patinhas. É verdade. Tem cada espírito e tal, e esse estão falando que é bem legal também, que Jim Carrey, ele faz um milhão de personagens. É, com técnica, filme do Robert Zemeckis, com técnica de captura de movimento. Todos os filmes dele, hoje em dia. É, atualmente ele só faz isso. Cara, eu tenho medo dessas coisas do Jim Carrey tá fazendo vários personagens no mesmo filme. Não, é daquele... pro caminho do Ed Murphy. Assim. Não, é daqueles tipo de animação. É animação, é tipo Beowulf. É, exatamente. Tá. Porque o Beowulf também é os caras. Porque o cara que faz o Beowulf é um gordo. É uma coisa assim. Eu acho que isso estragou o filme. Sabe? Eu gosto. Já falei aqui isso uma vez. E repito. Aí a Disney vai começar a lançar os seus 3Ds, né? Na verdade, a Pixar começou com o Up, né, agora. É. Daí eles vão relançar o Toy Story 1 e Toy Story 2 no mesmo dia. Mesmo, vai ser um filme só. Ah, é? Vão exibir juntos? Isso é o que eu tô falando, dois filmes pelo preço de um. Olha você só. Você vai pagar o ingresso R$10, sei lá, quando você paga o ingresso, vai assistir os dois filmes de uma vez só em 3D, 100%. Que legal, cara. É legal. Eu gosto. Essa é uma continuação que eu acho muito injustiçada, que é a do Toy Story 2, de não ter repercussão nenhuma. Não, legal. Mas que ela é muito legal. É muito legal. E tanto é legal que ele foi feito pra ser exibido, pra ser lançado em DVD direto, né? E foi pro cinema. E aí foi pro cinema. E agora vai ter até o terceiro filme. Né? É, então. Aí, justamente, relançamento é pra preparar o público pro terceiro filme. Sim. Toy Story 3. Vai ser em 3D. Também. Além disso, um filme que eu tô aguardando já com um pouco de ansiedade, Prince of Persia, pra 2010. Parece que vai sair finalmente uma adaptação boa pro game aí. Né, até agora, tá tudo certo, né? As imagens estão boas. Teve trailer já? Teve. Teve. Eu já vi teaser, não? Teaser é bem legal. As imagens foram legais. O Jake Gyllenhaal é um bom ator, né? Bonitão também, então acho que pode ser um bom filme. O Alice em Wonderland vai sair pelo seu Disney também, que eu não sabia, descobri isso ontem. O Tron, a sequência do Tron, tudo isso 2010. Tron, cara. Eu tô com medo. Tô empolgado. É, eu tô com medo. E ainda tem o Frank Winnie, outro projeto do Tim Burton, que é um longa-metragem baseado no curta-metragem, que ele começou a carreira dele, sobre o cachorro da família Frankenstein. E o primeiro longa live action da Pixar, né? É John Carter of Mars, adaptação da história do Edgar Burroughs, se não me engano, que é o cara que criou Conan. Ele criou também esse personagem, que é um guerreiro da Guerra Civil que vai parar em Marte. E vai ser um filme live action da Pixar. Olha que engraçado. E aí a gente vai ver qual é a da Pixar, né? É. Que até hoje a Pixar é um filme de animação. Ponto. É, exatamente. Bom, eu confio nos roteiros deles. Pode ser que seja uma bosta em termos de... E é o meu problema com a Pixar. De atuação, etc. E eu acho que... Roteiro, eles nunca erraram. Nem é, não, nunca erraram. Pra mim também não. Roteiro é sempre impecável. Sou do contra. O que seria do azul, do amarelo, mano? Muito bem, então a gente falou da Disney e a Marvel. Não foram esses filmes todos que foram lançados pelo selo Marvel Studios, que a gente falou que é um selo recente. Mas os personagens da Marvel apareceram no cinema já há algum tempo, né? Você tem lembrado a morte do Incrível Hulk? Chegou pro cinema isso? Não sei. A morte do Incrível Hulk? Mas teve um monte de longas, né? Ou teve os... Mas teve um a Marvel fazia América, filme com o Roger Corman. Cara, que era uma coisa sim. Assim... Teve o Capitão América, teve o Quarteto Fantástico. Teve esse Roger Quarteto Corman. Fantástico eu nunca consegui ver, cara. Eu vi trechos, cara, eu nunca vi inteiro. É, tem então, o Nick Fury, que é o David Hasselhoff. É verdade. Tem o David Hasselhoff Justiceiro, com o Dolph Lundgren. É. Puta, é verdade, cara. Tem um filme do Nick Fury. Eu assisti isso, cara. Eu tinha deletado na minha cabeça. Você falou, agora voltou meus pesadelos. É. Tem até um Monstro do Pântano, é um pouco mais recente. Não, o Monstro do Pântano é da DC. Tchau! Ah, é. Eu já coloquei aqui na edição. O eu do futuro já colocou na edição. A Marvel começou a acertar a mão justamente em 2000 com X-Men. Um filme muito legal. Sim. Do Bryan Singer. Em 2002 teve Blade 2. Na verdade, o Blade 1, que é de 98... Foi o primeiro filme da Marvel, mas ninguém sabia. Eu só fui descobrir que era da Marvel, tipo, no 2. É, pode crer. Então, pra mim, era o filme... Beleza. E eu acho o Blade 1 um pouco superestimado, assim, na verdade. 2 eu acho bem legal. 1 eu acho legalzinho, assim. Enfim. Blade 2, 2002, aí sim, é muito foda. O Wesley Snipes, no, talvez seu último papel de destaque. Talvez não, né? Certamente seu último papel de destaque. O Homem-Aranha em 2002... Um baita acerto, né, cara? Acho que foi o melhor acerto, ou o segundo melhor, porque eu prefiro Homem-Aranha 2 do que o 1, mas... Eu também, é, mas... É um acerto foda. Eu prefiro Homem de Ferro, né? É, mas também é outro acerto foda. Sim. Pra caralho. Não, mas eu acho que o 1 tá é muito mais... E o Homem-Aranha, ele é um personagem mais adaptável com a Disney também, porque ele é... Sim. É, ele é mais novo, né, do que o Tony Stark... Ele é amigo da vizinhança. Exatamente. É. O Homem-Aranha ele nunca vai virar alcoólatra como Tony Stark. Ele não corre esse risco de fazer algo que todo mundo fala, ai meu Deus, que merda. Porque ele tem a tia May ali, né? Ela que dá a segurada exatamente, nele. Tá. Exatamente. Ele tem família. Em 2003, uma cagada gigantesca da Fox, que é, como a gente falou, o Demolidor. Apresentando também o personagem da Elektra, que depois ganharia um spin-off horroroso. Como assim, né, velho? Como... Assustador. Por que um spin-off de um filme ruim? Mas Elektra, cara, é um personagem muito legal. E tem aquela graphic novel classicaça do Frank Miller, né, sim, cara? Porque os caras não filmam a porra da graphic novel, velho? Nunca filmaram. Não, cara, seria um filme conseguir. Assim, cara... Uma viagem louca. Meu, né? Se você acha Alice uma viagem ácido, esse daí seria... Mas, porra, velho, filme. Melhor do que fazer uma bomba que nem foi Elektra, né, cara? Muito bem, 2003 também teve, pra aliviar lá da Marvel, X-Men 2, que aí também foi maravilhoso, foi muito legal. 2004, O Justiceiro, que aí é polêmico. Esse é o Thomas Jane. É, o John Travolta como vilão, o Thomas Jane como o Justiceiro. Ele mora na Flórida. Ruizinho. Cara, eu acho o Justiceiro, cara, merda, ele é tipo um comando para matar, né, do Schwarzenegger. É meio isso, né, cara? Não dá pra você levar a sério. Mas eu acho que ele até que funciona como um filme de ação meio saudosista, meio não 80. Como Justiceiro, esse é o grande exatamente, questão, não é um filme do Justiceiro, né? Mas é um filme divertidinho. Em 2004, Blade Trinity, uma bomba, com o Ryan Reynolds tentando ser herói de ação, eu odeio quando ele faz isso. Ele tá tão bem no A Proposta, com a Sandra Bullock, que não sei porque ele não se dedica às comédias românticas. Né? Ou como o grande personagem da vida dele, que é o naquele filme... Esqueci o nome do filme do personagem, mas é do... Que gafe, hein, cara. Mas não vamos lá na internet, não. A gente merece esse castigo. Nossa, porque eu tô vendo o nome do cara, que tem um indiano maluco na faculdade, ele só faz festa. É. Ele chama... O rei da festa, não, o dono da festa. O em inglês dono da é o nome festa. Do personagem, esse é que irrita. É tipo um Ferris Bueller dos novos tempos. É muito bem. Em 2004 também saiu Spider-Man 2, Homem-Aranha 2. Porra, demais, né, cara? Sim. Eu li a coluna do Judão, do rapaz falando do Homem-Aranha, discordo que ele falou do Homem-Aranha 2. Eu concordo, eu tendo a concordar. Eu tendo a discordar. Que eu acho que foi até por isso que eu gostei tanto do Homem-Aranha 3. É? Que foi a diferença, mas enfim. Eu acho que foi brilhante o Homem-Aranha 2 e o primeiro. Muito bem. É, 2005 Electra, a gente já falou bastante sobre isso. 2005 também, Quarteto Fantástico. Outra cagada gigantesca. E era tão fácil fazer um filme legal. Mas a única defesa do Quarteto Fantástico que eu vi uma vez foi: imagina isso como um filme pra crianças. Funciona. E é legal. Filme infantil, Sessão da Tarde. Ele funciona. High School Music, pô, pelo menos é o Quarteto Fantástico. É, então, mas é que funcionar, mas... né, cara? Porque, então, você sabe o potencial que a coisa tem. Eu concordo, assim, né? Eu sei disso. É. E, na verdade, é você gastar uma puta cartucho numa coisa assim. É pra quem... Cara, porque pra começar... Se você pode atingir você todas pode fazer as duas cidades, coisas. Sim, né? Eu sei. Não, entendeu? Meu, coisa de espuma. Tem uma hora que ele, quando ele vai, acho que é o caminhão que ele vai parar, ele se dobra, tem a dobrinha. Mano, ele é de pedra, não é pra ter dobrinha. É. E a Jessica Alba não é loira. É, exatamente, cara. Ela é linda, mas não é loira. Não cabe. É, não é loira. Não funciona. Lógico que ninguém esperaria que se fizesse um filme sombrio do Quarteto Fantástico. Ah, não precisa ser. Pelo contrário. O Homem-Aranha não é sombrio, nem um pouco. Exatamente. É, ele só não precisa ser idiota, sabe? É, isso é o problema. Por exemplo, o Doutor Destino não precisava, sabe, fazer parte da mesma pesquisa deles. Não tem motivo nenhum pra atacar eles. É. Ele ganhou superpoderes e por isso fica revoltado com o Rio. É, porque ele pegava Sue, né? No filme. É, mas ele falou, cara, é uma bosta. Que plotzinho, né, cara? Eu gostei mais do segundo. Porque ele queria uma mulher. É, eu também. Mas mesmo assim... Não é já, já é ruimzinho, mas o segundo é um pouquinho mais... Um pouquinho mais, menos melhor resolvido, assim. Mas também não é um filme legal, não. Mas eu não consegui olhar e ver a Sue Richards sendo a Jessica Alba, cara. E tem milhões de atrizes muito artificial, loiras, cara. É, realmente. Muito, aquela lente azul. Não cabe. Jessica Alba, a gente vai fazer só filme pra maior de 18 anos. É, exatamente. Porra, velho. Primeiro que ela é a péssima atriz. É, velho. O que nem aquele filme, não tô nem sabendo maior de 18. É... Pronto. Sin City. Não, Into the Blue, em português, Mergulho Radical. Mergulho Radical. Não precisa fazer mais nada. Ela tava bem nesse filme. É, ela tava bem nesse filme. O tempo todo. Justo. De biquíni ela fica bem. Tranquilo, né? Não tô fazendo mais nada. Muito bem, ainda em 2006, X-Men, o 3, né? A última... Qualquer coisa, do Let's Batalha Final. É, Batalha final, isso. É um filme que dividiu bastante a crítica, assim como o Homem-Aranha 3, mas... É um filme... Eu gosto, mas obviamente é o pior dos três, é o mais sem noção, eu diria. É. É que, cara... É, juntou todos os personagens, vamos tretar. É. Então, o problema do Homem-Aranha 3. E é o problema do Wolverine, né? Exatamente. Sim. Tipo, gasta um monte de coisa e... Mas assim, é que fica bem claro que o Homem-Aranha 3 e X-Men 3 estão zilhões de pontos à frente de Wolverine, né? Sim. Porque, ainda que tenha esse pecado, né, cara, você... É, pô, vamos colocar o máximo de mutante na tela porque a gente vai vender mais boneco, né, cara? Então, tipo, a ideia... E é isso, não é brincadeira. Os executivos pensam assim, tá ligado? E é até entendível, porque querendo ou não, é um negócio que tem que gerar dinheiro. Agora, dá pra você fazer isso de uma forma honesta, né? De uma forma que você não ofenda mas a quem é que, por exemplo, saiu o Bryan Singer, entrou o Brett Ratner. E aí, tipo, ele não era o fã que era o Bryan Singer. Aí dá isso. A mesma coisa, até o contrário no Homem-Aranha 3, que o Sam Raimi é fã e forçaram ele a fazer coisa de não fã. Tipo, colocar o Venom, que ele odeia o personagem. É. Forçaram ele naquilo, né? É o próximo filme aqui, 2007, Homem-Aranha 3. É, também não acho filme ruim, mas certamente é o pior resolvido de todos eles, né, cara? É, isso eu acho ruim, cara. É engraçado, né? Porque, tipo, na época, eu lembro que quando assisti, eu escrevi minha crítica elogiando pra cara. O melhor filme, pra mim, até falei isso aquela vez, era o melhor filme da trilogia. Mas eu começo a pensar hoje, é que eles não envelhecem bem. Eu já não consigo... Tem filme que você demora... Não, mas ainda assim, eu acho que o terceiro, ele é o resultado de toda a trilogia pra mim. Hoje em dia eu penso assim. Por isso que eu também sou a favor do reboot, mas é outra discussão. É um terceiro filme, na época eu gostei pra caramba, baseado em tudo que eu esperava, mas hoje eu fico analisando, a trilogia falhou, entendeu? Tá. É, acho que o terceiro foi mas, isso, cara, por eu isso sou já... Eu sou um pouco contra o reboot, mas por uma questão de que eu acho um porre, vai ter de novo, sabe? Ah, eu amo picado, é, aranha, porra, né? Isso já discutiu, eu falei que pode fazer que nem o Incrível Hulk, né, mas... Ou então assim, nem isso, velho, esquece, tá ligado? Pega... Outro ator, outra equipe, tudo. É e isso. Faz uma história no Homem-Aranha isolada, fechada, entendeu? É um filme, uma aventura com mais os quadrinhos. Eu também acho isso. Né? Eu sempre gostei mais dos quadrinhos, que é tipo uma aventura. Você compra uma graphic novel que é uma aventura que você pega, você lê e acabou. Coloca vendo que essa última caçada do Kraven. É exatamente, nossa, cara. Eu já falei isso aqui uma vez. Com Venom ou Maximum Carnage. Não, não fecha a história. Eu acho que é muita besteira querer todo reboot, tudo tem que encontrar a origem do personagem. Chega de filme de origem, todo mundo conhece, cara. Quem não sabe? E outra, se não conhecer, foda-se que não conhece. Tá aí é que tá. Se não conhecer, universo expandido, cara. Vai ler os quadrinhos. Exatamente. Ou faz como fizeram no Incrível Hulk. Nos créditos, conta a história. Ali. Acabou. Não tem o que fazer. É tranquilo. A pessoa assiste ali. Mais uma hora, isso vai ter que acabar, cara. Porque filme de origem já tá dando no saco de verdade, assim, sabe? É muita repetição disso. E, pô, tudo bem que o Homem de Ferro é um filmaço do caralho, mas se fosse o filme todo com o Tony Stark já Homem de Ferro, ia ser muito mais legal, na minha opinião. E venhamos o segundo filme, né? O segundo filme vem aí pra isso, né? Mas eu acho que o Homem de Ferro, por não ser um personagem tão popular, aí até vale a origem dele. Não, e a origem é muito bem contada. Sim, né? E é uma puta origem também. Né? É o mesmo caso que tá indo pra DC o Batman. Valeu a pena recontar a origem ali, apesar do Tim Burton já ter feito isso há 4 filmes atrás. Porque contou de uma forma absoluta e incontestável. Cara, os quadrinhos são o que são hoje porque é uma coisa despretensiosa. Pelo menos na maior parte das vezes. O Watchmen não é, mas, né, na maior parte das vezes é uma coisa de diversão. E o cinema tem que entender um pouco isso também, o cinema de quadrinhos, saca? O cinema baseado em quadrinhos. Porra, cara, conta uma aventura do herói, sabe? Não precisa pensar tanto, uma trilogia. Porra, faz 3 aventuras separadas, então, se for o caso, entendeu? E, sei lá, Uma trilogia, faz mesmo uma trilogia, mas já pensando no tudo. Eles querem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eles querem tanto fazer uma coisa que funcione sozinha, mas ao mesmo tempo esteja amarrada com a trilogia. Mas cai num problema tipo do Senhor dos Anéis, que eu ouvi de gente falando que no primeiro e no segundo não tinha final. Ah, mas aí, pelo amor de Deus. Mas aí existe. Mas não tem, só que o livro é assim também. Não tem final porque não é um filme, não é um... É uma história com 3 partes. Exatamente. Em 2007 também, uma bomba, que é um filme que eu odeio de verdade, o Motoqueiro Fantasma. O Bob já defendeu esse filme aqui. Mas nem que eu defendi o filme também, né? Eu só achei ele divertido. Eu não acho uma bomba tão grande assim. Eu acho horrível. Eu achei ele divertido. Deu uma resistência com o Nicolas Cage. 2008, O Incrível Hulk. Ou melhor, primeiro foi O Homem de Ferro, né? Primeiro filme que a Marvel fez. Você não falou aí do primeiro Hulk. É verdade, eu tirei que o primeiro Hulk aqui. Boss. Eu gosto. Então, eu até gostava do primeiro Hulk, mas quando eu vi o segundo. Aí eu acho que ele serve como experiência, cara. Né, cara? Ele é tipo um cinema de quadrinhos de arte, assim, basicamente. O que eu acho que não combina. Ok, quadrinhos de arte, acho que, tipo, Watchmen é um exemplo claro disso. Mas o Hulk, mano, é um bicho gigante verde, cara. Não dá pra fazer... Hulk esmaga, né, amigo? Não tem como fazer muita arte disso aí, não. Então, mas eu acho legal. No final, lá, tipo... O pai dele também tá com superpoderes. Mano, o Poodle, cara. O Poodle é foda, né? O Poodle. Tipo, isso acaba com a arte do filme. Mas eu gosto, é um filme que eu gosto. E eu achei bem editado, tem umas referências de quadrinhos, assim. A edição dele achei muito legal. Isso sim. Mas acho que Incrível Hulk... Não gosto muito do Eric Bana, gosto dele no geral como ator, assim. Gosto muito mais do Hulk do Edward Norton do que o... E, cara, em termos de efeitos, também não... Isso foi o que mais me chocou. Isso era uma coisa que eu gostava bastante do primeiro. E aí, quando você viu o segundo, você fala: meu Deus, cara, que bonecozinho mal feito, cara. Que é o Hulk de borracha, né? É, Hulk de borracha. É verdade. E aí teve, em 2008, O Homem de Ferro, o primeiro filme da Marvel Studios. Que é sensacional. Caralho. De verdade. Ele é, tipo, curioso que foi o mesmo ano que saiu o Batman Dark Knight. Outro filme de quadrinho maravilhoso, sensacional, nota 10. E eles são os opostos, né, cara? Eles são extremos opostos e os dois muito bem realizados, assim. E eu acho que... Mas aí também é meio até pessoal, mas acho que hoje que você vai ver é o Homem de Ferro que sobreviveu. Ao Dark Knight. Não, que passou, tipo, o filme de super-herói. Cara, eu gosto mais do Dark Knight. Eu acho que não. Eu não acho que aí que tá, eu não acho o Dark Knight como super-herói. Ah, tudo bem. Eu acho que é um filme foda. Mas se eu for falar qual o melhor filme de super-herói da minha vida, é o Homem de Ferro. Ele não é exatamente bem um filme de super-herói. É que o Homem de Ferro tem mais aquela coisa de cueca pra fora da calça. Quadrinho, né? Exatamente. Né? Bem-humorado. E pra mim, o Black Knight também é um filme do Coringa, né, cara? Pra mim, o Batman foi o melhor filme do ano passado. E eu discordo. Eu acho, cara. Eu gosto muito do filme. Já vi trocentas vezes. No mesmo ano de 2008, a Marvel dá mais um passo para fazer seu universo, que tão sonhado no cinema, com o Incrível Hulk, que a gente já falou. Eu gosto, é um filme de ação bem resolvido, assim. Tem boas cenas de ação, apesar de ter umas bizarrices do tipo dia fica noite, noite fica dia, de uma hora pra outra. Assiste, cara. Repara a cena. Você aí, tá ouvindo, repara na perseguição do Bruce Banner, ao Bruce Banner, no Rio de Janeiro. O dia muda pra noite trocentas vezes, onde a cena é bizarra. Agora, só falando desse negócio do universo, do Marvel, de coisas que eu lembrei agora. No Incrível Hulk, acho que cortaram, não sei se tem nos extras, uma cena tem na neve, no jogo tem, no filme não tem, acho que nos extras tem. Reza a lenda que dá pra ver um corpo enterrado. Ah, cara, eu vi a foto, cara. Então, nesse é bizarro. Nisso não, mas reza a lenda que seria do Capitão América. É. Agora, no Homem de Ferro, numa das cenas do laboratório, enquanto ele tá construindo a armadura dele lá, tá lá o escudo do Homem de Ferro. Eu vi a foto do Capitão América. Eu achava que era zoeira. Aí eu fui ver no Blu-ray. Eu pausei, é perfeito a coisa do Capitão América. Cara, esfrega a nossa cara, né, velho, esse Blu-ray. É foda, cara. Agora, não é meio estranho, tipo, como que o Capitão América já existia, então, nessa época? Ele é do da Segunda Guerra, né? Não. Ah, é verdade. Mas como que ninguém fala do Capitão América, então? No primeiro, assim, no Incrível Hulk, não surgiu o assunto ainda aí. Mas não, no segundo, no Incrível Hulk, tem a situação do Mas nem o transeunte grita, eu prefiro o Capitão América, Capitão de Ferro. Não, é que assim... É que eu acho que ainda não existiu ali. Cronologicamente, quando se passa o filme do Hulk, se passa o filme do... Homem de Ferro? Do Homem de Ferro, o Capitão América já foi um herói da Segunda Guerra e supostamente morreu. Na verdade, ele foi congelado. Talvez ele esteja congelado. É. Então, acho que cronologicamente vai... Agora e ele tava fazendo descobrir... o escudo como uma forma de homenagem ao Capitão América. Ou tá lá, ele ficou só dele. Escudo, entendeu? Ele comprou uma relíquia de guerra. E no Incrível Hulk fala-se do soro do super soldado. Fala. Diziam que quem dá os remédios lá pro Edward Norton, Bruce Banner, na época diziam que seria ele, que é o Sr. Blue. É, mas não é. É, não é ele, mas diziam que podia ser o... É, aliás, o bizarro lá, né? Não é bizarro. O abominável é o resultado do soro do super soldado misturado com a radiação gama e tal. É. Eu gosto do Incrível Hulk, cara. Eu acho um filme honesto, assim, divertido. Não é um Homem de Ferro, né? Não. Mas é legal. É que agora eu comecei a ver. Eu comecei a ver todos os filmes como parte de um universo. Você começa a enxergar já o Hulk como vai ser um vilão, que é o que dizem que vai ser, né? Nos Vingadores. Seria do caralho, até porque ele já. No quadrinho ele já fez esse papel muitas vezes. E aí, tanto é que no final do filme aparece o Tony Stark falando com o Capitão lá. E é legal que o Hulk, como vilão, é um vilão complexo, né, cara? Sim. Ele não é realmente. Exatamente, ele não é do mal, né? Ele tenta se controlar, mas quando sutil dá sutil como um paquiderme, né? Numa loja de cristais. E aí, fechando a lista da Marvel, nos últimos 10 anos. É, o Punisher, o Justiceiro Novo, da Lex Alexander, uma menina muito gatinha que adora filmes violentos como Hooligans. Eu não assisti isso ainda, cara. Eu assisti. Zona de Guerra. É, Zona de Guerra. Você viu? Não. Bem ruim. O filme é bem ruim mesmo. Pior que o Thomas Jane e pior do que o do Dolph Lundgren. Cara, me falaram que é melhor. Eu não achei. Não sei, não assisti. Talvez, como eu nunca li muito Justiceiro, na verdade. Talvez como adaptação isso seja realmente melhor. Como filme, eu não achei melhor, não. Não achei mesmo. E, assim... Pelo trailer que eu vi, ele é uma sanguinolência sem tamanho. Ele é, claro que no filme ainda é pior. Ele é bem violento, é bem violento mesmo. E nesse ano, o último filme da Marvel a chegar aos cinemas, que foi o X-Men Origins, Wolverine, né, cara? Que bomba do caralho. É, cara, daí... muito ruim, realmente. Uma decepção gigantesca que eu tive no cinema esse ano. E vai ter outro filme. E vai dar origem ao Deadpool. Exatamente. Teremos filhotes pela frente. Como assim? O Deadpool já não morreu? Então filme? Olha só. Agora vamos aos próximos projetos da Marvel. Não, peraí. Estão dizendo que aquele lá não era Deadpool. Deadpool morreu, tá? Isso é realmente um spoiler do Wolverine em Origins. Se você não viu esse filme, não perca seu tempo. Então, é que tá. Eu não sei qual vai ser a história, mas eu prefiro acreditar que aquele baraca não é o Deadpool, né? É. Ah, cara, eles falaram que era o Deadpool, que era a Arma Deadpool, 11. É foda, velho. Arma 11 é foda, cara. Mas o Arma X é de 10. Não é. É? Nunca foi nos Procura, quadrinhos. Procura, Arma 0, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. Procura. Cara, nos quadrinhos nunca foi, velho. Pois é, eu também achava que não, até eu descobri alguma coisa. Eu não lembro o que era, não era da Arma 11, era de outra, de quadrinhos que eu fui escrever uma vez. Falei, que porra é essa? Eu não sei. Aí eu fui procurar. Vamos Existem lá. Existem as armas X milhões. Em 2011, a Marvel vai colocar os nos cinemas. Wolverine 2, né, Origins 2. Magneto, provavelmente, X-Men Origins Magneto. Eu acho que é um projeto que, se tiver um bom diretor envolvido, pode dar certo, mas eu não consigo ver um filme de herói aí. Eu não vejo filme de nada. Não, eu vejo um drama, cara. Não vejo drama. É, ele no drama, Segunda Guerra, e aí ele. Entortando o portão. E aí um. Porque ele é um. Ele é um herói. O Magneto é um vilão complexo pra caralho, que ele não é exatamente mal, né? Ele é revoltado, né, cara? Ele é um cara que. Ele é assim, ele. Ele é um ativista. Ele é o Che Guevara. Ele é um terrorista, ele é um terrorista. Mas então, ele não é um terrorista. Simplesmente, ah, eu vou matar todo mundo e botar o caos aqui. Ele tem uma causa, ele tem um plano, entendeu? É. Ele luta pelos iguais a ele. É verdade. Ele E eu consigo ver um filme nisso, assim. Sim, eu também vejo um filme ótimo aí. Mas também vi um filme ótimo no Wolverine, que poderia ser do caralho. E deu mas o segundo filme seria vai se passar no Japão. Pode ser melhor. É. Se for a fase caolho dele, aí já não sei. Pode dar muito certo. Aí em 2011, Deadpool. É, como já falou. Isso eu queria colocar. O Ryan Reynolds está confirmado, né? O Ryan Reynolds como Deadpool. E o que é engraçado, porque vai ser o Lanterna Verde também, o cara vai ser dois heróis. Estavam dizendo que ele teria que optar por um. Se eu fosse ele, eu pegava só o Deadpool, porque é comédia e tal. É. O Deadpool, se você não conhece, é um personagem meio fanfarrão, assim, da Marvel, né, cara? Falastrão. Que fala pra caralho e no filme ele não tem boca. Mas no começo do filme ele tem. E ele fala, ele é o Deadpool no começo do filme. É, verdade. Quando é só o Ryan. Quando ele ainda não virou. Quando ele é só o Wade Wilson, ele é bem Deadpool. E aquilo ali foi o que que deu, tipo, bom, pode ser que alguma coisa aconteça. E como ele é fã do personagem, ele tá falando que ele vai estar ajudando a escrever e tudo mais. Então, vamos ver, né? Só lembrando, X-Men Origins, tanto do Wolverine quanto o Magneto saem pela Fox, certo? Fox. O Deadpool também, provavelmente. Deadpool, sim, Fox. Aí em 2011, Spider-Man 4, saindo pela Sony. É, o roteiro já tá em fase de produção, tá sendo escrito, o Sondheim volta para dirigir, o Tobey Maguire, o elenco todo deve voltar. Volta. Em 2011, aí já pela Marvel Studios, o Thor. Que também já tá. Não lembro agora quem foi o ator escolhido, mas já foi é um escolhido. Cara com um nome bem esquisito, é difícil de pronunciar. No mesmo ano sai o The First Avenger, o primeiro Vingador, o Capitão América. Ele se passa na Segunda Guerra, provavelmente? Eu acho que vai ser. Acho que vai ser só se dar um prólogo. Como, na Segunda Guerra. Eu adoraria um filme do Capitão América se passando de verdade na Segunda Guerra. Ele e o Bucky Rogers ia ser demais. Não então, vai rolar nos porque... quadrinhos, nunca teve isso. Dando porrada. Assim. Lógico que teve, velho. Porra, lógico que teve. Capitão América na Segunda Guerra teve pra caralho, velho. Não, cara. Não, ele surgiu assim, ele surgiu na década de 40 como um herói dando porrada em nazista, cara. Ele era isso, Capitão América. Capitão América, né? Tudo bem, vai. Em outro. Linha de tempo normal, assim, né? Ele lutou na Segunda Guerra, mas isso é um hiato. Não. Capitão América, eu lia quando era moleque, eu gostava pra caralho, assim. E, mas ele lutando na Segunda lutando Guerra. Lutando na Segunda Guerra contra nazistas. Então tem uma capa super famosa do Capitão América, que é ele e o Bucky Rogers dando um soco na cara do Hitler. É clássico pra caralho. Eu acho que isso é depois da Segunda Guerra. Trust me, man. Bom, eu não sei, mas acho que no filme vai rolar isso. Tipo, deve rolar um prólogozinho. Só pra constar, porque vai ter que ser no dia de hoje, né? Porque todos os personagens vão se juntar através do Nick Fury pra fazer os Vingadores. Porque em 2012 saiu os Vingadores. Agora, exatamente. E se o filme do Capitão América, aí é o que a gente faria, né? Terminasse com ele sendo congelado na época da Segunda Guerra e os Vingadores começassem com ele sendo descongelado, né? Podia ser uma saída. Ou não, sei lá. Eu acho que não. Os Vingadores... Eu acho que os Vingadores vai ser aquela, tipo, todos os filmes vão formar uma história e os Vingadores vai ser o fim da história. Vai ser estranho, né, cara? Vai tipo, uou, vai chegar assim. Acho que vai ser meio estranho esse filme. Aí em 2012, o Homem-Formiga, o universo tá nas mãos do Edgar Wright, que é o cara que fez Todo Mundo Quase Morto. Aí, né? Coloca aí a Pixar fazer o Homem-Formiga. Ia ser demais, mano. Não é? Ia ser bem legal. E em 2012 tá previsto o Nick Fury, provavelmente com Samuel Jackson, esse sim baseado em sua versão Ultimate, sim, né? Sim, Que foi a versão nele, Ultimate, né? Baseada nele. E o Silver Surfer, Surfista Prateado, vai ganhar um filme próprio, aí tudo indica. Enfim. Cara, o Surfista Prateado eu não acho que é um personagem com potencial pro cinema nenhum, cara. Porque ele era uma coisa muito assim, você pega um gibi do Surfista Prateado, é fundo preto, ele, né, o Oscar de prancha desenhado ali, E, cara, balõezinhos de pensamento dele, sabe? É filosofia. É porque ele é quase todo poderoso, mas preso no planeta Terra e com saudades da Terra Natal. O filme dele seria o Quarteto Fantástico 2. É, exatamente. Já gastou a história dele que tem ação, que tem alguma coisa pra fazer. O resto é ele tentando sair da Terra. Mas acho que assim, esse, pelo menos esse filme, falaram logo depois do Quarteto Fantástico 2. Foi tipo, vamos fazer um filme do pode ser surfista. Que venha a cair, né? Porque agora a Fox já anunciou o reboot do Quarteto Fantástico. Vão refazer tudo. Ou seja, pode ter se perdido na história aí. Vamos ver. Bom, a gente deu uma geral na Disney, uma geral na Marvel, acho que é isso, falou da fusão, acho que é isso aí. Só finalizando, qual que é a sua expectativa, Bob? Você viu isso de forma positiva ou negativa? Do Marvel Disney? 100% positivo, eu acho. É, né? Vai dar muita coisa boa aí. Bom, a galera tá com tipo, esse tipo de medo da... Falaram, mas a Disney não aceita sangue nas produções, como é que vai fazer e tal. Eu acho que são coisas completamente diferentes. A Marvel não está sendo sugada pela Disney, é só uma empresa do grupo Disney, Walt Disney Company. E, vai ficar por aí só. Você, Léo, concorda? Cara, eu gosto da ideia, assim, como grupo. Acho que tem a possibilidade de ver uns desenhos bem feitos com os personagens da Marvel, né? Ver a Marvel assumindo mais coisa dos seus próprios personagens pra longas, isso também é legal. Só que, cara, eu tenho muito forte esse receio que você acha que vai estar mais ou menos separada a Marvel e a Disney. Eu acho que não, cara. Eu acho que é um ponto diferente que a Disney, quando cria, por exemplo, acho que é a Bad Robots, né, que lança o Lost, que é do grupo Disney e tal. Ela criou uma marquinha pequena, etc. Mas a Bad Robots não tem nada a ver. Não é ela? Não. É do DJ Abrams. Mas, por exemplo, eles fizeram... Bad Robots faz o Missão Impossível pra Universal, o Cloverfield. Não tem nada a ver com a Disney. Qual que é a empresa da Disney que cuida do Lost? Eu acho que é a ABC só. A ABC? Eu acho que a única relação é essa. Ou com a Columbia, não sei qual é aquelas empresas. Mas então, é uma coisa mais desligada. A marca Marvel é muito forte, acho que pra eles deixarem como Mas será que a gente... quando tiver um filme da Marvel daqui pra frente, a gente vai ver o vinheta Disney? Vinheta Disney, sim. Se for distribuído pela Disney, sim. E aí se tiver o selo Disney, aí ferrou, aí é politicamente correto. Mas acho que só se for distribuído, não. Se for só distribuição. Eu tenho medo, cara, porque eu concordo com os dois, na verdade. Concordo com o Borbis, eu acho que pode gerar muitas coisas legais daí. E concordo com o Léo, realmente, eu acho muito improvável um filme que abra com a vinheta Disney e que mostre o Tony Stark ao colo, saca? Eu acho difícil. Sem dúvida, mas aí é que tá. Precisa ver quantos filmes tem a Universal. É isso que eu tô dizendo. Precisa ver como é que é o acordo também. A gente não tem noção, tipo, se vai manter exatamente do jeito que é. Essa história tá começando ainda, então fique esperto aí. Stan Lee aprovou. Judão, sim, Stan Lee aprovou, na verdade. Stan Lee falou que é muito legal, então eu sou Stan Lee. Quem sou eu, né? Né? Quem sou eu? Desculpa, nós. Vamos à estreia da semana? Vamos. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Muito bem, a semana finalmente no Brasil, com bastante atraso em relação ao resto do mundo, saiu a Up, né? Que aqui ganhou Altas Aventuras. Borbis, o que você achou do filme, cara? Olha, eu vou tirar a minha parte de não gostar da Pixar, que tem meus problemas. Não, Borbis, é sério. Agora é uma opinião preconceituosa. Eu vou falar, é um puta filme injusta. Foda. Que eu já... Não, sério, logo no começo, tipo, eu quase assim chorei. Assim que ele disser, mas... A partir daí... Eu não vou falar mais. Logo no começo eu chorei. Qualquer coisa do gênero. Já deu aquela choradinha, porque é uma história... Quando você viu o Pixar, você falou... Não, sério. Porque, tipo, a história é bonitinha, é de um velhinho... Que você sabe, é um velhinho que ele vai levar... Se inspirado no nosso querido padre. Ele vai pegar... Ele prometeu pra namorada dele... Quando ele era criança, prometeu pra mulher dele... Ainda criança... Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Sim. Que eles iam pra um lugar que um cara, um explorador, ele falava sobre isso. O explorador tinha sumido nesse lugar. E ele prometeu pra menina que ele ia lá um dia e tal. Tipo, um Eldorado. Um Eldorado, exatamente. Aí, depois de um tempo, não é spoiler, porque isso tá no trailer, todo mundo vê. A menina, a mulher dele morreu e tal. E aí, fica sozinho e tal. Resolve cumprir a promessa da coisa. E aí, o que ele faz? Depois de bem velhinho. Eu não vou falar porquê, mas ele pega um monte de balão e sai voando pra esse lugar e tal. Ele é dono de uma loja de balões, não é? Ele é dono de uma loja de balões. Ele faz... É tipo aqueles, tipo, barraquinha na rua. É, baloeiro. Tá. É loja de balões, né? Enfim. Bom, ok. Que ele tipo enche, o Madruga foi uma época. E aí ele coloca a casa dele pra voar e sai voando até a América do Sul. É uma puta história bonita, porque o tempo todo ele tá... Seria legal o encontro dele com o padre, né? Tipo... Me ensina a usar o GPS, né? Não tem como não rir disso. Mas tudo bem. Que, aliás, cara, esse filme foi baseado na história do padre. Porque até no trailer eu vi uma ceninha que tá um molequinho assim com... com esse GPS aqui a gente nunca vai se perder. Ele chacoalha a mão, o GPS... Vai embora pela janela, tá ligado? E nessa história, tipo, cara, é uma puta coisa emocionante. É ele fazendo tudo pela mulher, tudo. Ele agradece a mulher dele, dá um beijo na foto e tal. E até um negócio que eu chorei é quando a mulher, que até falei que isso acontecia no coisa da Pixar, é que logo no começo rola a morte e tal. É uma puta cena triste, eu chorei. É, no Nemo também tem isso, né? Também, exatamente, exatamente. É. Aliás, então, beleza. Então tudo aquilo que a gente já falou de ninguém morrer no Pixar foi pro saco. É verdade. Não, é que assim, é que não é uma morte, por exemplo, não é uma morte... Não, nem mostra ela morrendo, na verdade. Mostra ela ficando velhinha e ele chorando no filme. Tá, do Nemo é uma morte até meio violenta, assim, né? Eles são atacados por uma barracuda, tem esse tipo de coisa. Mas tem gente que até esquece um pouco que ela morreu, sabe? Não é o foco da história, essa morte. Não é uma história de um matador. Ao contrário de Up, que é, sim, a história é baseada, tudo acontece por causa disso. E não vou falar mais, é uma história emocionante. Da amizade, do companheirismo, do amor. É sobre isso. Vai lembrar. O filme foi muito bem de bilheteria na gringa. Quando ele foi. Começou a ser. A fazer o projeto do filme, os executivos ficaram de cabelo em pé. Como assim você fazer um filme sobre um velhinho pra crianças, né? Nada mais. Nada menos carismático do que um velhinho. Olha como pensa esses caras. E tá aí o resultado, bem de bilheteria. A crítica amou o filme. Mas não é tão pra criança. É um filme um pouco mais adulto, né? Até porque essa história, tipo, a criança a perceber o que tá movendo ele ali, acho que a criança não vai conseguir pegar tão fácil. É, mas ele é um filme que tem estímulos pra criança. Tem, né? Lógico, tem os balões, tem o molequinho, tem o cachorro, enfim. Enfim, assista Up, eu não vi ainda, mas recomendo desde já, que é da Pixar, eu vou ver na Pixar. E eu vou assistir o mais rápido possível, provavelmente amanhã, tá? Amanhã. Sexta-feira quando estreia. Sexta-feira quando estreia o filme. Certo! Olha, algum adendo, meus queridos? Então, eu tenho uma dúvida. Quem vai ser o rei de Atlanta? O pai da pequena sereia ou o Namor? Então eu tenho outra dúvida. Quem vai ser o fera? O azul ou o da Bela? Ou dá pra brincar também com o Sully, né? É verdade. Ele passa ali como... É, mas é verdade. E quem é mais rico? Pato Donald ou Tony Stark? Pato Donald não, Tio Patinhas. Tio Patinhas. Não! What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.